É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Bem-vindos ao Perguntar Não Ofende. Hoje, reunimos-nos numa emissão inédita, onde eu, Kenia Nunes, finalista de Ciências da Comunicação na Nova FCSH, darei voz às questões deixadas nas caixas de comentários. É, no fundo, uma entrevista pensada pelos ouvintes. É a primeira vez que o podcast recebe uma estudante para fazer as questões colocadas pelo público, neste que é um episódio anual. Tenho comigo Daniel Oliveira, claro. Olá, Daniel. Muito obrigado, olá. Está hoje do outro lado do microfone, não é? Para responder às vossas questões. Acho que podemos já começar. Temos aqui uma questão da Ruth Mendes, que calculo que já tenha sido feita muitas vezes, que é como é que lhe surgiu a ideia para o podcast? Surgiu, não me surgiu, surgiu ao João Martins, que está aqui connosco, aliás, e que me andou, disse-me algar, não é? Durante algum tempo, ele colabora com o Sem Moderação, e no canal Q, e perguntou-me algumas vezes se eu não queria avançar para um podcast, ao que eu lhe respondi sempre, pensando sempre em opinião, que já não queria dar opinião em mais lado nenhum, e em mais nenhum meio, e portanto a coisa, mas de qualquer das formas fui pensando no assunto, fui falando com o João sobre o assunto, até que me ocorreu a ideia de fazer entrevistas barra conversas. E decidimos avançar. Isto demorou para aí um ano quase, não sei, de reflexão, ou talvez um bocadinho, mesmo meio ano para aí, de reflexão, a pensar no se avançava, se não avançava. Aliás, eu geralmente é assim que faço as coisas, penso bastante nelas antes de começar e depois começo. E portanto foi assim, apareceu, não apareceu como uma ideia minha, apareceu o modelo, sim, este modelo apareceu como uma ideia minha de conseguir fugir o mais possível da opinião, apesar de construção do modelo, nasce quase da necessidade. Ou seja, eu comecei a pensar a fazer entrevistas. Depois deparei-me com uma dificuldade, ainda antes das entrevistas, que é, eu vou entrevistar, hoje essa dificuldade acontece em imensos jornalistas, e aliás, alguns que não devia acontecer, mas que é toda a gente sabe a minha opinião, incluindo o entrevistado, sobre os assuntos que eu vou perguntar. E, portanto, o modelo acabou por se adaptar tentar transformar isso numa vantagem. E aí, daí a ideia de ter arrancado com uma introdução em que explicito a minha opinião sobre o assunto, mais ou menos, dependendo dos temas, e ter assumido que na conversa eu dou opiniões no meio da conversa. Na realidade, há cada vez mais jornalistas a fazer isso. Não há, é cada vez menos a assumirem que estão a dar opiniões. Passamos à próxima. Há aqui uma série de questões sobre o papel dos comentadores e do podcast também no debate político. O patrono Diogo Pinto Cota pergunta que papel é que atribui à figura do intelectual e comentador na melhoria do nível de debate na esfera pública e o que é que lhe ensina a experiência de interações nas redes sociais? Eu, o termo intelectual, passo por mais nada. Eu, o termo intelectual, o problema é que o termo intelectual é usado de maneiras muito diferentes, em sítios diferentes e por razões diferentes. Se por intelectual temos a ideia do pensador engajado que ajuda a construir, ajuda a construir e a moldar o espaço público, por assim dizer, aí tudo bem. Digamos que nem todos os comentadores serão intelectuais, isso não tem a ver com as suas capacidades intelectuais, nem sequer culturais, tem a ver com o papel que querem ter. Há comentadores que se veem exclusivamente como analistas, como pessoas que estão, veem-se, não quer dizer que sejam, mas veem-se assim. Portanto, alguém que paira sobre a realidade, não é seguramente o meu caso, nem percebo muito bem a função de um comentador com essa. Para isso, eu acho que deve haver analistas especializados. Ou seja, pessoas que sabem sobre mais política internacional, mais os Estados Unidos, aquelas pessoas que se convida, académicos ou não académicos, jornalistas, etc., para fazer análise. O comentador, em princípio, é alguém que o que tem a acrescentar não é o seu conhecimento especializado, por isso é que se utiliza a expressão todólogo de uma forma insultuosa, é tão todólogo como a maior parte dos jornalistas, não é? O que ele tem a acrescentar é o seu ponto de vista. Opinion makers, não é? É um ponto de vista que tem um lugar, não tem que ter um espaço partidário, um espaço político, muito, mas tem um lugar, tem uma história, ele olha para a realidade de um ponto de vista, eu olho para a realidade do meu ponto de vista, que não é, que está filiado em tradições intelectuais, políticas, culturais, etc., que não são obrigatoriamente, não correspondem obrigatoriamente a um espaço partidário, não correspondem sequer, não estão obrigatoriamente ali encerradas do ponto de vista ideológico, mas têm um ponto de vista e é esse o interesse que podem ter. Comentadores que são tão independentes das suas próprias opiniões, não vejo muito bem o interesse que possam ter, mas existe e até são, em geral, os comentadores que têm maior sucesso, porque são vistos como um barómetro da sociedade, podem ter essa função, são pessoas tão influenciadas pela opinião pública que funcionam como barómetro da opinião pública. Eu consigo perceber mais ou menos, ouvindo alguns comentadores, onde é que estará ali a mediana da opinião pública. Não tenho especial interesse nesse tipo de comentário. Acho que o papel do comentador é participar na arena do confronto político. É esse o papel do comentador. Com algumas vantagens e desvantagens sobre os políticos. As desvantagens sobre os políticos é que não representam. Nem devem pôr-se no papel de quem representa pessoas. Representam-se a si próprios, mesmo que estejam filiados em tradições, etc., representam o seu ponto de vista. E isso não lhes dá mais importância, isso retira-lhes importância. Eu sou um democrata e, portanto, acredito que um político eleito tem sempre mais relevância do que eu. A opinião dele tem mais relevância do que a minha, porque a opinião dele traduz um conjunto de pessoas que votaram naquelas pessoas, mesmo que não especificamente naquelas pessoas, mas em listas, e, portanto, eles têm uma legitimidade que eu não tenho. Não tenho um discurso arrogante, detesto discursos arrogantes sobre os políticos. Tem uma vantagem, ou os que querem ter têm uma vantagem, é por isso que o comentador que está ali na mediana, eu não percebo muito bem qual é a sua função. O comentador pode dizer coisas e escrever coisas que os políticos não podem. Podem fazer debates, podem começar debates que a sociedade ainda não está preparada para fazer. Porque não precisam, não dependem da adesão dos outros às suas posições. Dependem dos outros quererem lê-los, terem interesse em lê-los e ouvi-los, mas não dependem da adesão. Ou seja, eu não dependo das pessoas que concordam comigo, eu dependo das pessoas que têm interesse em ler-me e ouvir-me, que podem até discordar sempre de mim. E isso dá ao comentador que queira ter esse papel um espaço de liberdade, mas que não é para ser usada de uma forma leviana, não quer dizer que eu às vezes não uso seguramente, é para ser usada para ter alguma vantagem para os outros, e a vantagem que tem é, há debates que eu posso fazer, há riscos que eu posso correr, há coisas que eu posso dizer e escrever que um político não pode. É verdade que hoje, com a pressão das redes sociais, já nem isso começa a ser verdade, mas temos que conseguir, na medida do possível, resistir a essa pressão e defender coisas que, num determinado momento, podem parecer indefensáveis ou muito difíceis de... Já me aconteceu várias vezes estar no espaço público praticamente sozinho, com um ponto de vista. Não o faço de propósito, também acho que o comentador provocador, que tem como única função cagar, já que também não tem grande interesse, mas são talvez os momentos mais interessantes, porque são os momentos em que, sobretudo se eu não o faço apenas para discordar dos outros, mas porque estou ali... Agora, comentador que é um mero eco do que as pessoas já pensam. O influenciador influenciável. É o que são alguns comentadores, que são, ou seja, são hiper influenciados. São sobretudo aqueles que têm poucas raízes políticas. E aqueles que acham que vão buscar umas coisas boas à direita e outras coisas boas à esquerda. Que isto é como estar no supermercado. Portanto, eles na realidade não vão buscar umas coisas boas à esquerda e umas coisas boas à direita. Vão buscar umas coisas populares à esquerda e umas coisas populares à direita. Como lhes convém, não é? Claro, e depois, evidentemente, se tivessem que governar, não funcionariam juntas, não é? Claro. A patrona Marina Santos faz uma pergunta que considera ser muito genérica. Ela pergunta: como é que vê o futuro dos média enquanto modelo de negócio? Para ser mais específico, a economista Julia Cagé, autora de Saving the Media, propõe um modelo sem fins lucrativos, não sem lucros, mas em que todos os lucros são reinvestidos na empresa e o Conselho de Administração tem uma representação forte dos próprios jornalistas, tal como representantes de leitores. Parece-lhe uma via a explorar? Acho que é uma via interessante. Eu acho que o modelo de negócio com a concentração de poder nos distribuidores, ou seja, nós vamos assumir que o papel terá sempre, hoje em dia, um papel absolutamente residual. Não estou a dizer que morre, porque acho muito sempre arriscado dizer que as coisas vão morrer, mas terá um papel residual. Portanto, os distribuidores são as redes sociais, as plataformas, etc., que ficam com grande parte da publicidade. Há uma parte que dependerá dos Estados de taxar ou não taxar fortemente estes distribuidores, redistribuir esse dinheiro, etc. É um debate que não é essa a pergunta, é um debate que depende do poder político e muito difícil. Como se viu, aliás, o pequeníssimo debate sobre o apoio, sobre um pequeníssimo apoio à comunicação social, o que deu para perceber o quão longe ainda estamos desse debate. Portanto, cabe aos jornalistas. Primeira coisa é a partir daqui. Cabe aos jornalistas reinventar a comunicação social. Não é aos empresários da comunicação social que fazem. Farão, tentarão fazer, evidentemente. Mas os jornalistas têm que passar a olhar para si próprios, eles como os responsáveis por salvar a comunicação social. Porque os empresários que salvarão é outra coisa. Salvarão os mídia. Atribuindo à informação a função que acharem que é mais útil do ponto de vista económico, mesmo que seja o entretenimento. Faz o seu papel, isto não é fazer o seu papel, não são jornalistas, são empresários, portanto não é essa a sua, esse o seu métier, mesmo que sejam empresários, em alguns casos, especializados na área dos mídia. E, portanto, cabe aos jornalistas pensar como é que podem continuar a fazer jornalismo. Acho que há várias hipóteses. Uma é essa, ou seja, é, na realidade, o que se está a falar aí é quase uma cooperativa, não é? Ou seja, de jornalistas. Eu acho que isso tem a ver com o modelo de gestão, não tem a ver obrigatoriamente com o modelo de negócio. Porque isso não resolve o modelo de negócio, que é onde é que se vai buscar o dinheiro. Porque a publicidade já se percebeu que vai ser muito difícil, em países muito grandes dá, em países mais pequenos não dá. Não dá e não é provável que vá dar. Pode vir. E, sobretudo, faz o jornalismo depender daquilo que o está a destruir. Os clickbaits, ou seja, o precisar de mais do que... A grande diferença do passado e do presente é que, antes, o que valia eram as marcas e a sua credibilidade. Ou seja, eu não lia notícias do Público. Eu lia ao Público. E ao Público, ao Expresso, ao Diário de Notícias, eu lia e aquilo tinha valor por causa da credibilidade daquela marca no seu conjunto. Quando uma notícia era mal feita, era mentira, isso afetava a credibilidade de toda a marca, de todas as notícias. E isso era um incentivo para um determinado tipo de informação coerente, não sensacionalista, que não procura... soundbites. Porque até pode procurar um pouco, mas tinha alguma cautela com o risco disso destruir a credibilidade da marca. A partir do momento que as pessoas leem notícias em feeds em que entram indiferenciadamente em vários órgãos de comunicação social, isso esbateu-se. Não quer dizer que não exista completamente, mas esbateu-se muito. E portanto, isso é um convite, as pessoas passaram a consumir notícias e não órgãos de comunicação social no seu conjunto. O que significa, para mim, do meu ponto de vista, que a única forma de resolver isso é voltar a, conquistar fidelidade aos leitores, quer dizer que temos que encontrar outro tipo de forma de chegar aos leitores, que não seja exclusivamente por via destes distribuidores, das redes, etc. Claro que também passa por eles, evidentemente. Dois, encontrar, diversificar fontes de financiamento. Seja por via da assinatura, isso os jornais estão a fazer, de apoio. Em países grandes, coisas como, por exemplo, nós temos aqui, como o Patreon, chegam para... Bem, chegariam para pagar à vontade um projeto destes. À dimensão de cada país chegaria, seguramente, se o país fosse maior. E procura financiamentos públicos e privados para projetos de investigação. que é aquilo em que estão a apostar cada vez mais jornalistas. Têm bolsas da Gulbenkian, de coisas diferentes, conforme aquilo em que trabalham. Isto levanta debates sobre a independência, portanto, quem são esses financiadores, não é? E a transparência, etc., mas que são jornalistas que durante 1, 2 anos trabalham em investigação, isso permite-lhes fazer várias peças, publicar várias peças e conseguir cruzar estas várias realidades, ter uma estrutura, ter jornalistas bolseiros, por assim dizer, ou seja, começar a cruzar várias coisas. Eu não sei se isto chega, estamos todos a tatear este podcast, que seria impossível se eu não tivesse outros trabalhos e outras fontes de rendimento, porque eu ficam os ouvintes a saber, eu não levo um tostão daqui, não é? Portanto, isto serve para pagar estrutura mínima onde se inclui o João Martins, mas é uma forma de tatear. E é assim, geralmente é assim que as coisas se inventam. Não é, há um tipo que se senta, fica a discutir ali durante um tempo, diz, tivemos aqui uma grande ideia para resolver isto. Vai-se tentando, falhando, isto falha, aquilo avança um bocado mais, aquilo consegue um bocadinho mais. Isto há 5 anos ou há 4 anos era impossível, não resultaria, portanto, lentamente, acho que nos vamos reinventando. Agora, o que é fundamental é que os jornalistas consigam ter um debate autónomo, os jornalistas e os leitores e as pessoas que querem participar, não é só os jornalistas, não é uma questão de classe, consigam ter um debate autónomo das empresas de comunicação social, que também têm que ter o trabalho para empresas de comunicação social, não é essa a questão, mas o debate é outro, não é o mesmo. Os jornalistas não têm que ficar à espera que as empresas de comunicação social resolvam o problema do modelo de negócio. Eles têm que resolver o problema do modelo de negócio. O que os jornalistas têm que resolver é outra coisa. É como é que continuam a fazer jornalismo. Porque se o modelo de negócio lhes impedir de continuar a fazer jornalismo, então isso é um problema que resolve o problema das empresas de comunicação social, não resolve o problema do jornalismo. E há vários modelos de negócio que impedem que se continue. Estão lá jornalistas, parece que estão a fazer jornalismo, mas estão a fazer outra coisa. Aliás, até o Daniel estava a falar disso, das bolsas e dos novos meios de financiamento, e lembrei-me do Fumaça, por exemplo, que é um jornal completamente independente que vai bebendo destas fontes para conseguir Pois, exatamente. E há outros, há cada vez mais jornalistas a fazer isso, há cada vez mais bolsas desse género, e eu aliás acho que começo a achar que eu sou a favor do financiamento público da comunicação social, porque considero um bem público, fundamental para a democracia. Há muitas formas de o fazer e uma delas é essa, desde que se garanta a forma de independência, aliás, como se faz na ciência e tecnologia. O Estado financia a ciência e a tecnologia, criando condições para que isso se faça com pluralismo, independência, etc. Portanto, que o Estado não esteja a determinar quem é que pode e não pode falar. Mas é um campo perigoso, é um campo difícil, que temos que ir fazendo o caminho. O problema é que a cultura política e cidadã que se instalou é de absoluto desprezo. Pelo jornalismo. É daquelas coisas que as pessoas só perceberão quando for tarde demais. Ou se calhar nem aí perceberão, mas democracia sem jornalismo não existe. Isso tenho a certeza absoluta. E jornalismo sem democracia? Isso existe. Existe com risco de vida e de prisão. Pois, e com censura. Mas existe, né? Já há muitos jornalistas que trabalharam em ditaduras. Claro que aí talvez as pessoas também deixem de banalizar a expressão censura quando falarem com alguns desses jornalistas. Exato. Uma pergunta que também vai um bocadinho no sentido desta, do António Gonçalves. Com as novas redes sociais na imprensa tradicional, como será o comentário político no futuro próximo? O que é que considera? Já é um bocado, não é? O comentário político já se cruza, já se faz no espaço tradicional e depois nas próprias redes sociais. Em cruzamento, porque é um bocado aquela coisa do se não consegues vencer, junta-te a eles, não é? Portanto, a rede social acaba por funcionar também como isco para os comentadores irem buscar leitores e irem sentindo o que é que se passa. Eu não gosto nada de discursos simplistas sobre, ou seja, as redes sociais têm coisas péssimas e coisas extraordinárias. E, neste momento, acho que tem mais coisas péssimas do que extraordinárias, mas tem algumas coisas extraordinárias. E, desde que a gente as use com cautela e não passe a olhar para aquilo como a realidade. Porque não é. Nem sequer é a realidade aumentada, nem exagerada. Não é a realidade. É uma realidade, pelo menos, muito mais manipulada do que, ao contrário do que se pensa, é uma realidade muito mais distorcida do que todas as outras, mas é, continua a ser útil para chegar a muita coisa, para chegar a muita informação, para conseguir, se souber usar. Agora, continua, não se faz comentário político por um conjunto de tweets. Isso não se faz. A complexidade, mesmo para o comentário político mais simples, 280 caracteres não chegam. Chegam para frases de efeito, podem funcionar bem, há umas que são boas, e quando se esgota aí, a coisa torna-se pobre, cada vez mais pobre. E há cada vez mais os tais influenciadores, não é, serem convidados para o debate político e não sei o que, e isso às vezes dá um bocadinho para o torto. Também pela questão que estava a falar. Os que são têm muito sucesso, não há qualquer relação entre as pessoas que têm muito sucesso nas redes sociais e depois. É disso que estás a falar. Sabe? Mais ou menos, não é bem isso. Eu não queria estar aqui citando nomes e se calhar isto não vai para lá, mas por exemplo, o Diogo Faro, que vimos agora nas últimas semanas, sobretudo, tem um discurso muito de apoio às minorias LGBT, às mulheres, etc. Mas parece mesmo aquilo que o Daniel estava a falar, mesmo na primeira pergunta, dos influenciadores influenciáveis, pessoas que vão um bocadinho na onda daquilo que está. Eu não vi, eu sei que ele deu que ele há pouco tempo deu uma entrevista, confesso que não. E não é vi. Aquela pessoa que vai buscar o bom da esquerda e o bom da direita. Mas o Diogo Faro, do que eu percebo, é um humorista, não é? Portanto, não é um comentador político. Ou seja. Mas pode ser confundido como tal nas redes sociais por causa. Todos nós podemos, não, felizmente não há uma carteira de comentador político, uma carteira profissional de comentador político. Portanto, todos nós somos comentadores políticos, todos nós damos as nossas opiniões e não há comentadores políticos legítimos e ilegítimos, não é essa a questão. Nós esperamos é coisas diferentes de pessoas diferentes e não tem a ver sequer com o grau de sofisticação ou não. Se eu usar humor, eu sei sempre que é uma escapadinha, estou a dar uma perninha numa não é preciso também que todos nós podemos fazer humor, não precisamos ter humoristas para fazer humor. Agora, ninguém está sentado numa plateia, eu entro e fico à espera quando é que se vai rir, e portanto a expectativa, sim, se calhar há pessoas que estão à espera para ver quando é que se vão rir quando eu falo, as expectativas são diferentes e portanto a minha expectativa, quando o Diogo Faro, eu percebo que é um provocador que tem várias causas que eu que partilho com ele, tenho simpatia, devo dizer, por ele. Agora, não é um comentador político, não é, acho que não quer ser sequer, ou seja, faz comentário político, tem uma posição com a qual eu concordo, que é um humorista não tem que ser neutral, um humorista não tem que ser um mero entertainer que não deve aborrecer ninguém, ele aborrece e por mim isso está tudo certo. E portanto, quando dá uma entrevista a falar de política, dá uma entrevista como qualquer pessoa, como um ator, como qualquer outra pessoa, pode dar uma entrevista e fala das suas posições políticas. E eu não espero, não espero um grau de coerência que espero num comentador político que supostamente passa os dias a pensar nesses temas. Portanto, eu estou a dizer, não estou a fazer nenhuma análise, porque de facto não ouvi. Claro, claro. Ele deu uma entrevista, penso que até foi ao Rui Unas. Eu vi que ele deu, não ouvi, portanto, não tenho. Não queria estar a puxar este fio assim gigante também. Não sei, era só um comentário. Eu até vi, porque vi que ele tinha sido, tinha estado muita gente a falar dele nas redes, mas nem sequer cheguei a perceber muito bem porquê. Ok. Mas pronto, passamos agora à próxima. O Ricardo Alves pergunta: que conselhos é que dá a quem quer iniciar um podcast em que entrevista políticos e escritores de opinião pública, e como é que se arranjam os contactos, onde é que se reúnem e quais é que são os meios necessários? Eu não vou mentir e dizer que é igualmente fácil para toda a gente encontrar, ou seja, conseguir entrevistas, por exemplo, as entrevistas que eu consigo. evidentemente que tem a ver com não só rede de contactos, muitos anos de jornalismo e documentário político e até de vida política, e o facto de ter o programa de televisão, escrever no Expresso, etc., evidentemente abre portas, e portanto eu diria que se calhar quem tem menos experiência e menos visibilidade, o que deve começar a fazer não é pensar eu quero entrevistar os líderes partidários. É, se calhar, entrevistar, aliás, pessoas que outras pessoas não entrevistam. E não é só por ser mais fácil, é porque é isso que podem acrescentar. Portanto, não ir pelo óbvio. É o primeiro conselho que dou, é não ir pelo óbvio. Eu, contactos, não sei exatamente como é que se arranja, porque eu tenho uma facilidade tão grande em arranjar os contactos que não... Quer dizer, eu conheço, e nem tem a ver com redações e não sei o quê, eu conheço sempre alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece aquela pessoa e acabo sempre por conseguir os contactos das pessoas. Aliás, geralmente, uma questão de horas ou minutos. Acho que é fazerem o que às vezes fazem comigo, umas vezes eu respondo, outras vezes não tenho tempo, que é mandar e-mails. Geralmente o ideal é começar por pessoas fáceis também para ter coisas feitas. Por pessoas mais fáceis onde chegar para ter coisas feitas e mandar às pessoas. Para as pessoas perceberem o que é, o que é que aquilo é. Ou seja, é ir fazendo, como se faz sempre na vida, é fazendo por degraus. E portanto, começar. Às vezes uma das coisas que nos podcasts se nota é que o mais importante não é as pessoas entrevistadas serem conhecidas. É serem, darem uma boa conversa. Sobre um assunto interessante, sobre o qual as pessoas aprendam alguma coisa, e isto para aqueles que querem, outros será para o entretenimento, outros será. O que eu proponho é que, isso eu tenho visto para algumas coisas que me mandam, que comecem com calma, ou seja, não queiram logo fazer uma coisa com humor, como se fosse um programa, uma coisa muito a sério, que aquilo que se deve focar, que deve ser profissional, é a parte técnica, para ser o melhor possível, conseguir-se ouvir o melhor possível, ter... E fazer uma coisa o mais genuína possível, não tentar fazer uma coisa parecida com os programas de televisão ou fazer coisas adequadas à experiência que se tem e adequadas aos primeiros passos que se dão numa coisa e depois ir complexificando à medida que se ganha à vontade. Porque eu, por exemplo, eu não tenho jeito nenhum, na realidade, para falar ao microfone. Eu faço gaguejo. Não é essa a questão. É o estar à vontade com o meio. Maria João Seixas fazia um programa de televisão e era gaguíssima. E é gaguíssima, continua a ser gaguíssima. Não é essa a questão. É estar-se à vontade com o meio. E isso demora tempo. Isso é só uma questão de tempo. Há pessoas que não há tempo nenhum que resolva, não têm essa vontade. Mas se as pessoas têm, ganham, e vão ganhando, e a coisa começa a assemelhar-se cada vez mais a uma conversa, e cada vez menos a uma coisa presa. Mas isso é uma questão de tempo. Por isso é que é bom começar por coisas em que as próprias pessoas estão mais à vontade. Uma pessoa totalmente inexperiente, que vá entrevistar um líder partidário, dificilmente pode correr bem. São entrevistas muito mais exigentes, são pessoas que estão habituadíssimas a ser entrevistadas. Por um lado é menos exigente, porque o entrevistado faz tudo sozinho se for preciso, mas é muito difícil acrescentar alguma coisa que um jornalista ou alguém com mais experiência não tenha feito já. Portanto, entrevistar, às vezes ouvir histórias de pessoas, por exemplo, a mim mandam muitas coisas, raramente são coisas sobre histórias de pessoas que não costumam falar nos sítios onde as pessoas vivem. Ou seja, começar por aquilo que está mais próximo e depois ir abrindo. E aí é mais fácil encontrar os contactos quando as pessoas estão mais próximas, evidentemente, não é? O João Eduardo pergunta se o Daniel considera que a ciência e o conhecimento na área da tecnologia informática, quanto mais acessíveis são, se por um lado são capazes de travar a intolerância e por outro acentuar o individualismo de cada um, e como é que estes serão compatíveis com o debate democrático? Em princípio, o controle individual sobre esse conhecimento é melhor. Ou seja, é preferível, não é? As pessoas que mais partilham fake news, sem ser por má fé, são pessoas que dominam menos. Eu, por exemplo, como disse uma vez uma jovem, não sei se há algum estudo que o diga, mas num debate disse, os mais velhos partilham mais fake news do que os mais novos. E eu tendo, pela observação distante, não tenho nenhum número que eu garanto, a achar que é provável que isso seja verdade. Pelo menos a partilha inconsciente, não estou a falar daqueles que partilham conscientemente, não é? Que fabricam e partilham conscientemente. Portanto, o conhecimento de cada um, sim. Eu nestas coisas a tecnologia é sempre um meio, não é? A questão é, o problema das redes sociais é, são vários, não poderia ficar aqui o dia, o problema, os problemas novos que se puseram, eu ainda sou do tempo em que a democracia vivia sem internet. E sou de um tempo suficiente para ter memória. Eu comecei a trabalhar, não havia internet. Havia, mas não havia uso geral. E há coisas que são preferíveis, que são melhores, ou seja, nós não precisamos ter a aprovação de uma estrutura para conseguir chegar às pessoas, e há coisas que são piores, nós não precisamos ter a aprovação de uma estrutura para chegar às pessoas. Exatamente a mesma coisa, é melhor e pior. É melhor porque impede que um pequeno grupo controle a difusão de informação e do debate. É pior porque acabou com todas as formas de mediação e de responsabilização. Ora, não há democracia sem mediação e responsabilização, isso não existe. E, portanto, é exatamente este equilíbrio onde que andámos a trabalhar durante seis. Não é novo. O que é novo é haver uma forma que tornou isso pior. É porque quando foi assim no início, com a internet, etc., e os blogs, isso era evidente. Com as redes sociais passou a haver um mediador. Está escondido. E são meia dúzia de pessoas no mundo inteiro. E, portanto, é o pior dos dois mundos. É a inversão muitíssimo pior. E que favorecem através do algoritmos, por exemplo, no Facebook, um determinado tipo de discurso em relação ao outro. E não o favorecem porque querem favorecer. Não é porque eu agora quero favorecer os extremistas. Não, é porque a forma como a coisa está construída favorece a polarização, beneficia a polarização e torna difícil o diálogo. Eu insisto na expressão polarização e recuso a expressão extremismo, exatamente ao contrário do que eu já vi o André Ventura dizer. Ah, eu não sou extremista, sou polarizado. Não, pior ainda. Porque a polarização não tem a ver com o lugar ideológico ou político onde se está. Tem a ver com a incapacidade de diálogo. Eu posso ser centrista e polarizar imenso. Não tem a ver com a posição política em que se está. Eu, aliás, conheço pessoas que são muitíssimo intolerantes, incapazes de qualquer tipo de diálogo, e estão ali no centro e acham que isso, se forem do centro, não faz mal. Podem dizer o que quiserem, ter o tipo de comportamentos que tiverem, porque estão do lado do bem. E também conheço extremistas de uns lados e de outros, radicais de uns lados e de outros, que acham todos que estão do lado do bem e, portanto, tudo é permitido. Eu acho que o problema da polarização é exatamente a construção de trincheiras que fazem com que as pessoas tirem, e agora vou falar mais dos comentadores, agora já não é das pessoas em geral, porque a maior parte das pessoas não tira prazer da discussão. A coisa que mais ouvimos em Portugal é esta discussão não leva a lado nenhum. E eu, que é uma coisa que me irrita sempre, as discussões não servem para levar a lado nenhum. Uma pessoa não discute para levar a lado nenhum, para chegar a lado nenhum. Eu não jogo xadrez, jogo para ganhar, no meu caso não, porque não sou um grande jogador de xadrez, mas se fosse... Aquilo exercita intelectualmente. No caso do debate político, não se limita a exercitar intelectualmente. Permite que nós vamos evoluindo nas nossas posições por contágio. E não é por contágio porque o outro nos convenceu de alguma coisa. É porque nós não nos convencemos de alguma coisa, acima de tudo. É porque quando estamos a discutir com o outro, esgotamos os nossos argumentos, e se formos inteligentes e intelectualmente honestos, mesmo que não digamos no meio da discussão, se calhar és capaz de ter razão, não é isso. Aquilo fica lá. Eu digo sempre, eu ainda hoje seria comunista se não gostasse tanto de discutir. O facto de gostar tanto de discutir foi o que levou a que deixasse de ser comunista. E leituras e outras coisas, evidentemente, não foi só isso. E o conhecimento da realidade e o ativismo político e tudo mais. Mas isso ajudou muito. Porque permitiu perceber, esgotar toda a minha argumentação até um ponto. Eu não gosto de pessoas que desistem depressa. As pessoas que no meio de uma discussão dão-te rapidamente razão são pessoas que mudam pouco, muito menos do que parece. Parecem pessoas que mudam com facilidade, mas na realidade não. Aquilo é uma forma de interromper um jogo para não terem que esgotar. Outras vezes não, outras vezes é porque são assim. Portanto, eu acho que o ato de discussão democrática, agora já passando para o espaço público, leva a que as pessoas lentamente vão sendo influenciadas pelas opiniões dos outros. e não precisam de estar, não precisam de ser moderadas para isso. Precisam de ser inteligentes e gostar desse exercício do debate democrático público. A cultura de trincheira que as redes sociais alimentam é o oposto disto. Eu não estou ali, não é para convencer o outro, eu não estou ali para apresentar os meus argumentos, estou ali para destruir o outro. Ora, se eu destruo o outro, os meus argumentos não foram postos à prova. E destruir o caráter do outro ou destruir mesmo, às vezes não indo ao caráter, destruir, exagerar, todos nós já cometemos, eu seguramente já cometi esse pecado. Quando eu falo das redes sociais, não, as pessoas ficaram más com as redes sociais. Não, aquilo puxa um determinado tipo de confronto. E puxa para toda a gente também, puxa para mim. Por isso é que as pessoas de repente veem um debate e aqueles títulos... Arrasou, à esquerda e à direita, isso é diferente. Arrasou, limpou com o chão, esmagou... Tudo isso, e não tem a ver com não gostar de debates vivos, é que geralmente as pessoas não acham isso porque ele apresentou, porque alguém apresentou um argumento extraordinário. Acham isso porque alguém foi especialmente indelicado, foi especialmente agressivo, foi especialmente... disse umas verdades. Ora, isso é a morte do debate público. Os debates mais interessantes que eu tive na vida são com pessoas que eu gosto, respeito, tratei bem e me trataram bem e estamos muito longe umas das outras. Não estamos muito longe, não podemos estar evidentemente muito longe umas das outras em relação a alguns valores essenciais. Eu não consigo ter um debate sereno, interessante e inteligente com um racista. Mas é porque eu acho que há uma fronteira a partir do qual o diálogo é mesmo impossível. E aí já não estamos a falar de polarização, estamos a falar das tais linhas vermelhas civilizacionais que eu não debato. Eu não debato porque não, nós não começamos tudo do zero. Nós não estamos sempre a começar tudo do zero. Nós não estamos sempre a fazer todos os debates que já há alguns debates que é suposto já termos feito. Não fomos nós que fizemos, foram os nossos avós, os nossos bisavós que fizeram. E que a experiência da história... quer dizer, eu não tenciono revisitar o Holocausto para saber que não quero repeti-lo, não é? Portanto, há partes que nós encerramos da nossa história. Isto também vai um bocadinho no sentido que o Daniel estava a falar agora de debater com pessoas com quem gosta mesmo de estabelecer um debate. O Alexandre Gomes pergunta se prefere entrevistar pessoas da sua área política ou de direita e em que caso é que se diverte mais? Há vantagens nos dois casos. As pessoas mais próximas têm uma vantagem contrária ao que se pensa. São pessoas com quem o debate pode ser mais aceso. Porque estamos a, ou seja, porque temos um plano comum que não tem que ser debatido e podemos discutir coisas mais sofisticadas, por assim dizer, mais que sendo mais pormenorizadas podem ser mais interessantes. Portanto, por um lado, gosto mais de entrevistar pessoas de esquerda, pessoas mais próximas de mim politicamente, porque estamos a discutir num outro grau de complexidade do debate. Porque estamos de acordo no resto e, portanto... com pessoas com quem eu tenho uma grande distância política, podemos fazer duas coisas: ou ficamos a discutir já o básico do básico, ou damos por aceito que não concordamos no resto e andamos em frente, mas que empobrece um pouco o debate porque temos, há uma parte que ignoramos da discussão. Depois há um outro tipo de proximidade que não é política, que é intelectual e do prazer pela discussão e do prazer da política. E portanto há pessoas de quem eu estou distante politicamente com quem tenho quase o mesmo prazer de discutir com pessoas que me estão próximas, porque sim, ignoro uma parte, já sabemos que estamos de desacordo, mas conseguimos ir a algum grau de complexidade porque temos afinidades intelectuais e afinidades culturais que são tão importantes como as afinidades políticas numa conversa e num debate político. As afinidades intelectuais e culturais são tão importantes como as afinidades políticas. Eu tenho muito mais interesse em entrevistar uma pessoa sofisticada, inteligente e interessante e aberta à discussão de direita do que um propagandista de esquerda que eu sei que vai repetir o que já disse 3.000 vezes e não vai sair dali. E portanto, eu tenho, ou seja, eu quando penso, não vou dizer quais, não é? Mas quando penso no Perguntar Não Ofende, as entrevistas que mais gostei não têm a ver com a pessoa ser mais de esquerda ou de direita. Isso influencia na forma como o debate acontece e no que eu gosto na entrevista. Uhum. Mas há pessoas de direita que gostei muito de entrevistar, mas as pessoas que eu Aquelas que eu acho que as pessoas gostam mais, aquelas entrevistas mais acesas. Agressivas e acesas, não são as que eu gosto mais de fazer. Não são. As que eu mais gosto de fazer são aquelas em que, se calhar, a tensão nota-se menos, mas está lá. E é uma tensão intelectual, não é uma tensão emocional. É uma tensão... Olha, vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Pronto. Ok. Eu gostei muito... Acho que não foi uma entrevista assim com grande sucesso. Não sei se foi, se não foi. Mas a entrevista ao Augusto Santos Silva. É uma pessoa de quem eu me considero politicamente distante. Não me considero politicamente próximo, apesar dele ser supostamente de esquerda. E é, não vou dizer se ele é de esquerda ou não. É de esquerda, é de um partido de esquerda. Mas é uma pessoa de quem eu estou política. A maneira como eu vejo a política é muito diferente da forma como ele vê a política. É uma entrevista que eu gostei muito de fazer. Porque Santos Silva é evidentemente uma pessoa inteligente. Porque funcionou uma espécie de contrato de não usar, ele aliás, um momento na entrevista que me chama a atenção. Nós fizemos, eu peguei numa coisa qualquer que ele tinha dito, e ele disse, vamos fazer aqui um acordo que não pegamos na pequena palavra, e eu reconheci, tem toda a razão. Usei um truque, mas não foi nada de grave, uma coisa menor, mas um pequeno truque de agarrar numa palavra que ele disse, e ele disse aquilo, e eu gostei que ele tivesse dito aquilo. Que tem a ver com a enorme dificuldade que hoje existe, não é de nós podemos discordar uns dos outros e tentar perceber mesmo o que a outra pessoa está a dizer. Não é pegar aquela, pois, aquela palavra, que é uma forma de encher um debate de minas que não são sérias do ponto de vista intelectual. Ou seja, eu posso dizer uma frase mais infeliz no meio de um debate. Se estou a debater com alguém que tem o prazer real de estar a debater comigo, tenta perceber qual é o sentido daquela frase. Se o sentido da frase é inaceitável, é inaceitável. Se ele percebe, pode até tentar explorar isso no sentido de permitir que isso consiga ser afastado do debate. Para conseguirmos concentrar-nos naquilo em que realmente estamos em desacordo. E desse ponto de vista, Augusto Santos Silva, que é a pessoa de longe no governo de quem eu estou mais distante, que quero ver derrotada dentro do Partido Socialista, foi uma pessoa com quem eu gostei muito de debater, porque achei, pelo menos na nossa conversa, já vi outras intervenções dele em que ele não é assim, mas na nossa conversa, e outras intervenções em que eu também não sou assim, portanto estamos à vontade, houve honestidade intelectual no debate. E, portanto, ele estava mesmo a tentar perceber o que eu lhe estava a dizer e a perguntar, eu estava mesmo a tentar perceber o que ele estava a tentar responder para perceber em que é que estávamos em desacordo. Isto hoje é uma raridade, conseguir debater no debate público, e é uma vantagem dos podcasts. É que é um espaço que não está suficientemente exposto ainda para isso se poder fazer. Para além dele, aliás, é uma pergunta mesmo da Adelina Serrano, para além de Augusto Santos Silva, quem é que gostou mesmo muito de entrevistar? Mas ela não perguntou para além do Augusto Santos Silva. Não, isso sou eu agora a dizer. Para além dele, porque agora esteve a falar dele, quem é que gostou mais de entrevistar e quem é que lhe deu mais luta? E aliado a isso, é uma pergunta do patrono João Serrasqueiro, que é qual foi a entrevista considera mais, ter sido a mais difícil, portanto, qual é que lhe deu mais luta, no fundo? São 100 entrevistas, isto não é nada fácil. Há uma que foi, deu muita luta, foi logo no início, que foi o Ricardo Araújo Pereira, e que foi, lá está, uma pessoa, nós estamos politicamente muito próximos, mas temos uma profunda discordância sobre um tema que ainda por cima não é tão profunda que possa ser preto e branco, que torna a coisa ainda mais difícil. E foi uma coisa dura, e de que eu gostei bastante, dura e apesar de uma outra picardia educada, e acho que aliás todas as entrevistas que fiz foram todas, sem exceção, educadas e civilizadas, todas, e espero nunca cometer o erro de fazer uma entrevista em que não seja, e portanto evitarei, já lá provavelmente iremos, evitarei entrevistas onde isso não seja possível. Claro. E até a minha entrevista com o Nuno Melo, que não podia ser a pessoa mais distante, foi uma entrevista educada e civilizada entre os dois. E acho que, aliás, é assim que deve ser neste espaço. Bem, o Ricardo é um caso... Depois, há entrevistas difíceis por outras razões. A entrevista com a Maria Gil, que é uma ativista cigana e atriz. Aí foi a entrevista, era difícil por outra razão, porque eu ia falar de assuntos que eu sei que são difíceis, e porque mexem com os preconceitos das pessoas para os quais um cigano ou uma cigana estão fartíssimos, não é? E portanto têm dificuldade em conseguir tolerar mais esse tipo de discurso, e no entanto, como é um mundo muitíssimo desconhecido da esmagadora maioria das pessoas, algumas perguntas que eu tinha que lhe fazer e que exigiam ali um contrato que exigia confiança. Ela felizmente confiou em mim na entrevista e foi uma entrevista difícil. Há entrevistas que são difíceis, que são entrevistas de pessoas que estão em causas que eu defendo, mas em que eu tenho que fazer perguntas difíceis. Claro. A Cristina Roldão, por exemplo, é um exemplo disso. Que são entrevistas em que eu tive que fazer um papel, que é um papel que eu acho que tenho que fazer, e não, eu não me limito a dizer advogado do diabo, que isso é fácil. É advogado do diabo, às vezes não é do diabo, às vezes são dúvidas que eu tenho e em que eu estou numa fronteira que não, que apesar de não, que apesar de estar do lado daquelas pessoas, há coisas que eu discordo e que são sensíveis e que obrigam ali a um exercício difícil, e não é um exercício de hipocrisia, é um exercício de tentar que as pessoas percebam que eu estou a fazer ali uma coisa que tentem levar o debate e permitir que o debate não seja em circuito fechado. Ou seja, não seja um debate em que as pessoas já convencidas falam com as pessoas que estão a convencer, com o mesmo registro, com a mesma linguagem, e onde de repente uma parte substancial das pessoas que estão a ouvir são externas àquilo e as suas dúvidas não aparecem ali expostas. E dúvidas legítimas, não estou a falar de dúvidas que eu... Bem, todas as dúvidas são legítimas, mas que eu considero que já são posições inaceitáveis. Gostei muito dessa entrevista, gostei muito de entrevistar Dilma Rousseff, e não foi só por ser Dilma Rousseff, foi porque gostei mesmo muito da entrevista. Achei uma ótima entrevistadora e acho que foi uma entrevista muito útil para perceber a realidade brasileira, do ponto de vista, evidentemente, do ponto de vista dela. Pois há entrevistas que foram mais ligeiras e que eu gostei muito, como ao Hugo van der Ding, mas porque até foi uma entrevista mais solta e que são entrevistas para as quais eu tenho menos jeito. Não é porque eu não seja uma pessoa solta, é porque eu tenho uma maneira de entrevistar que é muito racional e é isso que me dá prazer. Acho que há pessoas que fazem muito melhor do que eu, e é uma arte. Fazer uma conversa solta é uma arte, é uma coisa muito difícil, que não é o meu, não é a minha praia, não é aquilo em que eu sou bom, não é aquilo que eu sou bom a fazer, sou a conversar normalmente, etc., mas eu preciso de tempo, não fica assim com facilidade. Mas eu, não vou dizer entrevistas que não gostei, mas também não foram muitas. Mas acho que se falar destas, estão as que gostei mais. Pois há entrevistas difíceis, mas no outro sentido. Por exemplo, a entrevista com o Jaime Nogueira Pinto foi uma entrevista facílima, foi uma entrevista nada difícil. As pessoas pensam, não, exato. É tanto o que nos afasta que... Há ali muitas questões a pegar, não é? Que não, e não chega a haver confronto. Exato. Porque é uma das coisas, eu não convido pessoas para o meu podcast para as destruir. Não convido pessoas para o meu podcast para as destruir. Tenho nenhum problema que outras pessoas o façam, nada contra, há registros diferentes, eu não convido pessoas para o meu podcast para destruir. E ali a única dificuldade é como fazer uma entrevista normal, em que eu saberia que não haveria nunca muito confronto, o que é que eu ia discutir, não ia discutir o salazarismo, não ia discutir se a democracia é boa, há debates que eu já não consigo ter, e portanto tratou-se de permitir que ele apresentasse o seu ponto de vista sem o banalizar, e ele teve o cuidado de se aproximar o mais possível das posições aceitáveis para que isso não fosse... Para depois não ser destruído por outra pessoa. Poderá ser um exercício de branqueamento, não acho. Acho que não fiz. Acho que lhe fiz as perguntas todas difíceis, incluindo quando ele fala de... Quando falei da censura antes do 25 de Abril, etc. Portanto, acho que... Mas o meu objetivo não era destruí-lo, de facto. O patrono Bruno Bento diz o seguinte... Mesmo com a transição para o mesmo canal, há um ping-pong ocasional de galhardetes, mais ou menos cavalheirescos e mais ou menos polémicos, entre os painéis do Eixo do Mal e do Governo de Sombra. O Bruno é espectador leal de ambos e pergunta se haverá possibilidade de juntar os dois painéis, talvez para uma análise dos candidatos de Belém, por exemplo. Não acho provável, não é. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito do Ricardo. Gosto muito do Pedro Mexia, que aliás fez parte do Eixo, conheço o Pedro há muitos anos e dou-me muito bem com ele. Podíamos utilizar a expressão genérica de amigos, no sentido muito genérico do termo, não são meus amigos, mas são pessoas de quem eu gosto muito, o João Miguel Tavares, que conheço há tantos anos como conheço os dois, e que já entrevistei aqui no Perguntar Não Ofende, mas eu não... os programas de televisão com painéis de ficção, uma das coisas que as pessoas não percebem. Quando as pessoas dizem, pois, porque ele não tem contraditório, ele, qualquer pessoa. Os programas de painéis fixos podem ter contraditório, mas têm contraditório num determinado registro. Que o registro é um registro de cumplicidade. E tem que ser. Não é possível pessoas encontrarem-se todas as semanas para discutir umas com as outras em público se não mantiverem um registro de cumplicidade. Nunca nenhum alguém que está num programa fixo com pessoas fixas tentará, se quiseres, destruir ou deixar muito mal visto o outro lado. Uma razão, porque o outro lado, a pessoa que está a debater connosco, depende dela também a credibilidade do programa. Portanto, se eu destruo uma pessoa, eu, qualquer pessoa, destrói outra pessoa num programa de painel fixo, além das relações ficarem muito difíceis, mas não é só essa a questão. O programa ficou a perder. O programa onde a própria pessoa está. Portanto, são registros em que as pessoas divergem umas das outras, mas têm um registro de cumplicidade que não é o registro de cumplicidade em debates de pessoas que não estão genericamente juntas. Portanto, não tem. As pessoas fazem contraditório, mas fazem contraditório num outro registro. Como se vê, aliás, quer num programa, quer num outro. É muito difícil. Programas, se é muito difícil ter um convidado externo, mas já nos aconteceu, não houve uma altura, aliás, que o Eixo, quando faltava alguém, era substituído, e uma das razões por que isso deixou de acontecer é porque não funcionava muito bem. Eram pessoas que estavam fora desse registro, e geralmente até era o contrário, não é que fossem muito agressivas, eram demasiado, não queriam, sentiam-se convidadas, não é? Claro. E eram. Dois programas com dinâmicas próprias nunca funcionariam juntando. É impossível. Daria uma coisa esquisitíssima. porque existem cumplicidades de um lado e do outro, e portanto, ou era um debate Eixo contra o Governo de Sombra, o que seria absurdo, porque seria o Ricardo a fazer alianças com o João Miguel Tavares contra mim, ou eu a fazer alianças com o Luís Pedro Nunes contra o Ricardo, que seria estranho, ou Luís Pedro Nunes, ou nós temos posições políticas, não são tão contrastantes, não são tão claras, mas pronto. Não funcionaria. Ou seja, isto aconteceria e não aconteceria, portanto, não me parece que juntar programas... Eu tenho enorme... Aliás, o Pedro Mexia é o único que ainda não veio e virá numa oportunidade possível. Eu, por exemplo, já não entrevisto pessoas com quem... Ao contrário, não entrevisto pessoas com quem... Não tenho até agora entrevistado pessoas com quem faço programas. Okay. Porque isso sim é difícil. É passar, de repente, pessoas que eu ouço todas as semanas, de repente passar... Não quer dizer que não venha a fazer um dia, mas não é fácil. Não é fácil fazê-lo. Neste sentido, até o DC Correia, do Instagram, perguntou se alguma vez saíram zangados do Eixo do Mal ou do Sem Moderação. Ah, sim. Imensas vezes. Imensas vezes. Algumas vezes até se vê. No caso do Eixo, que passam as imagens finais, já se viu várias vezes, zangarmos. Em qualquer um dos casos, quer num programa, quer no outro, é coisa que se resolve em, geralmente... Ou seja, nunca, que eu me lembre, nunca aconteceu nem num programa nem no outro, ímos para casa zangados. Ou seja, acontece no fim do programa, falamos, trabalhamos juntos, acho indecente o que fizeste, tu disseste é indecente, é impensável, fica-se a falar e já, todas as vezes foi rapidíssimo, ou seja, as pessoas percebem, foi, em alguns casos foi um momento de irritação ali, passou, andou em frente. É aquela velha questão de nunca irem dormir zangados, não é? Não, sim, sim, até porque não temos outra maneira de resolver o problema. É que as pessoas não vão dormir zangados, não temos, nem no caso nem no outro. Temos portanto, aliás, as pessoas com quem é mais fácil até resolver são pessoas até mais distantes. Eu tenho muito boa relação, por exemplo, com o Pedro Marcos Lopes, com o Luís Pedro, tenho com a Clara, com toda a gente. Mas tenho boa relação, não sei, moderação, com o Francisco e com o Zé Eduardo também. E se nos zangamos, eu pego no telefone. Às vezes até quando aconteceu em streaming, nesta fase, e peguei no telefone, falámos, nem é contra mim nenhum. Felizmente, eu não trabalho com ninguém que seja especialmente suscetível. Eu sou um bocadinho bruto, às vezes, a discutir. E as pessoas também sabem que eu sou bruto e, portanto, dão um bocadinho o desconto. E, às vezes, não tenho nenhum problema, já aconteceu. É pedir desculpa. E já me pediram desculpa também. Portanto, não e andou em frente. Mas, né, eu não é? Isto pode parecer que foi um grande drama. Todas as vezes que me estou a lembrar, são coisas que se resolveram em 5 minutos. Faz parte. Nós fazemos programas de televisão que não são editados, onde, como em qualquer discussão, sobretudo quando se faz muita televisão há muitos anos, aquilo torna-se parecido com estar em casa de repente, e uma pessoa às vezes perde a noção do entusiasma-se numa discussão e não percebe como é que aquilo é visto em casa, que não é a mesma coisa que uma discussão. E sabemos todos que faz parte, que isso acontece e que se salta em frente. No Sem Mudança até já pedimos desculpa em direto, não, mas gravado, mas... Exato. Desculpa, pronto, e andou em frente. Nunca me zanguei, é isto, nunca foi cada um para a sua casa zangado. Muito bem. Agora, passando um bocadinho à questão das presidenciais, o João Abadia pergunta se alguém gostava que se candidatasse às presidenciais para além dos que já são candidatos. Então, uma pergunta que nunca me tinha ocorrido. Eu até gostava, mas não estou a ver quem. Ou seja, eu gostava que tivesse surgido um candidato à esquerda, agregador, capaz de, mesmo que não fosse para ganhar, mas dificilmente seria, mas para capaz de entusiasmar as pessoas a discutir o país e a discutir grandes questões do país, o Serviço Nacional de Saúde, fazer um debate interessante, o debate que, por exemplo, o Bernie Sanders tentou fazer nos Estados Unidos, um debate mais... Acho que as eleições presidenciais deviam ser aquelas eleições onde nós discutimos, apesar dos presidentes, até porque os presidentes não terem poderes executivos, podemos discutir coisas mais fundacionais do país, etc. Não estou a ver, neste momento, quem o pode fazer. E, portanto, eu habituei-me nas eleições, em toda a democracia, em o que... Existe o que existe, não é? Existe quem quer avançar e quem está disposto ao grau de exposição e do que é uma campanha, etc. E, portanto, não choro por aqueles que não avançam. O que temos é o que temos. O início até parecia... Acho que, apesar de tudo, já tivemos eleições piores em termos de candidatos. Já tivemos eleições em que... Tivemos duas eleições, numa em que o candidato era o Basílio, da oposição era o Basílio Horta, e noutra em que era o Ferreira do Amaral. E que eram os candidatos mais... Portanto, estas não são... As eleições de reeleição são geralmente sempre eleições presenciais. Nós é que não nos lembramos, com exceção da do Soares Carneiro Ramalhianos, e a minha memória vai até aí, e não é uma memória construída, é mesmo tratado no último comício, foi desmarcado do Ramalhianos, porque tinha morrido do Sá Carneiro. Tirando essa, foi uma típica, foi a primeira reeleição, o país ainda estava muito dividido, Vasco Carneiro e Anjos. Tirando essa, as reeleições foram sempre sem história, não é? Portanto, sem grande coisa para dizer sobre elas. E portanto, não vejo... Agora, gostava que aparecessem candidatos mobilizadores, mas infelizmente também na política neste momento não há muita gente muito mobilizadora. Eu ia dizer só que no início, quando a Ana Gomes apresentou a sua candidatura, muita gente achava que seria aquela figura agregadora da esquerda, mas agora já não há tanto essa ideia. Pelo menos foi a ideia com que fiquei. Mas eu nunca achei que fosse uma figura agregadora da esquerda. Acho que é a candidatura necessária para... um determinado momento político. Não acho que seja uma figura agregadora. Uma figura agregadora teria nascido de outra forma. Ou seja, e disse Ana Gomes, não tem responsabilidade nenhuma, teria nascido antes, impondo-se aos próprios partidos sem lhes deixar grande possibilidade de fuga, e não é por eles perceberem que era difícil fugir a isso, não é? De figuras que tivessem um percurso político de peso, não é? Eu não estou a dizer que Ana Gomes não tem um percurso político de peso, mas tem um político como eurodeputada, não é? Ou seja, e portanto, isso Ana Gomes não tem. Eu acho que Ana Gomes teve a candidatura para as condições específicas que existem. Eu não estou a dizer com isso que apoio Ana Gomes, até porque não apoio nenhum candidato, e não é por facilidade, é porque não apoio, porque não tenho um grau de comprometimento. Eu não tenho nenhum problema em apoiar candidatos. Eu apoiei publicamente o Sampaio da Nova. Não digo que até ao fim das eleições não decida apoiar algum candidato, posso decidir. Mas... exatamente, não há nenhum candidato que me mobilize. Não é que o Sampaio da Nova me tenha mobilizado muito, mas aí é diferente. O Sampaio da Nova concorria contra Marcelo numas eleições onde ele conseguiu, apesar de tudo, 20 e bastantes por cento, portanto conseguiu mobilizar uma parte da esquerda, tendo em conta que o Partido Socialista não apoiou sequer ninguém. Não há essa figura nestas eleições. Pois. O patrono Vítor Correia pergunta o seguinte: partindo do princípio de que o primeiro objetivo da esquerda nas eleições presidenciais deve ser colocar o seu candidato o mais possível à frente de André Ventura, não será de encarar a desistência em tempo útil em favor do candidato que as sondagens apontarem como o mais bem colocado para alcançar este objetivo? Para mim, há dois objetivos de um candidato à esquerda. Um é fazer oposição a Marcelo Rebelo de Sousa. É o primeiro. Quando digo fazer oposição, é fazer o que... Eu, se fosse de direita, achava exatamente o mesmo. Que devia haver um candidato de esquerda a fazer oposição a Marcelo Rebelo de Sousa. Porque acho que isso deve acontecer em democracia. Portanto, alguém que dispute eleitores com Marcelo Rebelo de Sousa. Este, para mim, é o primeiro objetivo, não é Ventura. O primeiro objetivo é este. É alguém que dispute eleitores a Marcelo Rebelo de Sousa. Até porque essa é a primeira... Talvez o primeiro passo para ficar bastante à frente de André Ventura. É ser visto como alguém que disputa o espaço de Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é o primeiro. No segundo, não, porque eu acho que, aliás, o ideal desse ponto de vista é que dois ou três candidatos, ou quatro candidatos, fiquem à frente de André Ventura. Eu acho que não é nada difícil que Ana Gomes fique à frente de André Ventura. Acho que basta não fazer muitas asneiras na campanha e vai ficar à frente de André Ventura. Espero que ganhe espaço suficiente e fogo suficiente para Marisa Matias também ficar à frente de André Ventura e, quem sabe, João Ferreira, olha, estou a olhar para as sondagens, não é com... ficar à frente de André Ventura. Quanto, para mim, o objetivo não é que a esquerda valha mais do que André Ventura. Estaríamos muito mal que a esquerda valha mais do que André Ventura. Nós sabemos todos. Bastará somar a esquerda à esquerda do Partido Socialista, vale seguramente mais do que André Ventura. A minha questão é que ou havia uma candidatura mobilizadora à partida, onde a questão de ficar à frente do André Ventura já nem se punha, mas sim a de ser uma alternativa, mesmo com altíssima improbabilidade de vencer, ou quase impossibilidade de vencer, mas ser uma alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa, ou o ideal é que haja muitos candidatos que fiquem à frente de alguém que qualquer democrata tem que repudiar. Precisamente nesse sentido, a patrona Marina Santos pergunta que papel é que acha que a esquerda deve ter no combate à extrema-direita, precisamente porque a Mariana Mortágua disse aqui no podcast que o Chega era mais um problema da direita do que da esquerda. O Chega é um problema para a direita, mas é um problema da esquerda. É um problema para a direita porque, como temos visto, os partidos de extrema-direita têm crescido, há uma ilusão, cresce a partir dos partidos comunistas e partidos socialistas. Isso aconteceu nos anos 80, e acontece marginalmente. Quando as pessoas falam, o PCP, alguns, quando as pessoas falam, basta ver os conselhos do Alentejo, foram 4 mil votos. 4 mil votos que o Chega teve no Alentejo. Portanto, vamos pôr as coisas nas proporções que elas têm, correspondeu nem a 10% do eleitorado do Chega. Eu não tenho dúvidas que o Chega pode ocupar, mas não é ocupar eleitoralmente o espaço do PCP. Outra coisa é ocupar culturalmente um espaço político, que é o espaço dos deserdados, que ainda não ocupa. Que é o espaço daqueles que foram esquecidos pelo progresso. Que a extrema-direita, o Chega, ainda não ocupa esse espaço, ainda está bem longe de ocupar esse espaço, e é bom também não aumentarmos a importância do Chega antes de ele a ter. Eu estou à vontade para dizer isto, é seguramente das pessoas que mais falam e mais escrevem sobre o Chega, e não acho que ignorar o Chega seja a resposta, mas quero manter as coisas nas proporções que elas têm. O Chega não é a Frente Nacional. A Frente Nacional é um partido com brutal implantação social. O Chega não tem nenhuma implantação social. A implantação social não é ter apoiantes. É ter raízes na sociedade, forma de organizá-la, e a sociedade não se organiza em redes sociais. A Frente Nacional entrou na classe operária de uma forma brutal nos anos 80. Nós, além de termos pouquíssima classe operária em Portugal, o Chega nem a cheirou. É outro tipo de pessoas que o Chega está a buscar à esquerda, mas está sobretudo, como nós olhamos para os, está sobretudo a buscar votos à direita. E há uma parte que não está a buscar, está a reivindicar. Há uma parte do eleitorado do CDS que já era de extrema-direita. E que é como aquelas pessoas que na Europa andavam e ficaram aqui. Em Portugal, porque depois já não havia mais nada, havia mar. O CDS era uma espécie de Portugal nesse sentido. As pessoas andavam e depois já não havia mais nada. Havia uns delinquentes em que estas pessoas não se reviam sequer, uns skinheads e uns tipos que não correspondem ao que é o sentimento de ordem da extrema-direita, etc. e da extrema-direita portuguesa. Portanto, essa é uma parte do eleitorado que o Chega foi reivindicar ao CDS. O CDS civilizou uma parte. Este país não passou a ser um país de democratas de um dia para o outro, em que, de repente, não sei quantas pessoas que defendiam o Estado Novo passaram de armas e bagagens e passaram a defender a democracia. Ficaram a votar naquele partido que eu acho que era um voto quase de inércia no CDS. E parte desse eleitorado inevitavelmente iria para um partido como o Chega. Dois, há uma realidade que inevitavelmente chegaria a Portugal, porque é uma realidade europeia, é uma realidade do Ocidente, e que nós, quando nós pensamos, nós é que tínhamos aquelas ilusões, a nossa ilusão de que não somos um país racista, que o nosso colonialismo foi bondoso. À esquerda existia, filha da mesmíssima, do mesmíssimo equívoco, a ideia que em Portugal não havia extrema-direita. E que ela aqui não tinha hipótese. É filha do mesmíssimo equívoco. É os mesmos equívocos. Pois Portugal é um país tão racista como os outros, que nunca debateu a sério o seu colonialismo, tem mais dificuldade que os outros em debatê-lo, porque os outros já começaram a debater há muito tempo Portugal, como foi um colonialismo tardio, como acabou mais tarde que os outros, como teve uma guerra colonial mais tarde que os outros, não fez debates que outros nunca acabaram, que são debates traumáticos, que nos outros países também são traumáticos, mas cá nem sequer se começou. Portanto, o Chega até tinha caminho, a extrema-direita em Portugal, uma parte do caminho tinha mais facilitado do que nos outros países. Que apanharia menos resistências. Nós apanhamos aqui pessoas, supostamente aqueles tais comentadores que funcionam como barómetro, a repetir coisas que o Chega diz, de alguma forma, sempre a dizer que o Chega é inaceitável, é horrível, é terrível, e depois repetem coisas que o Chega diz e que noutros países levariam a reações. As pessoas aqui queixam-se de politicamente correto, dá-me vontade de rir. Lá é um país onde não há política correta, há meia dúzia de twitters, quer dizer, resume-se a isso. A parte da esquerda é outra, e é a mais profunda. Por isso é que eu digo que é um problema da direita, mas é um problema com a esquerda, é um problema gravíssimo com a esquerda, de duas maneiras. Primeiro, é a esquerda, eu vou utilizar esta forma de tentar explicar isto assim. A esquerda, nós, quando discutimos as identidades, nós somos um conjunto de muitas coisas, não é? Negros, brancos, homossexuais, heterossexuais, operários, somos uma brutalidade, somos, mais do que somos, sentimos-nos, identificamos-nos com uma multiplicidade de coisas que nos fazem olhar para o papel que temos na sociedade, para a maneira como os outros olham para nós, etc. A esquerda construiu, durante décadas, no século XIX e XX, uma identidade que tem uma estética, tem uma ética, tem um discurso, que é os trabalhadores. Claro, podemos usar os trabalhadores, a classe operária, os produtores, o que quisermos. O povo também foi uma. Mas o povo estava ligado a esta ideia. Nós, os que produzimos, nós, os que dependemos da força do nosso trabalho. Que não temos propriedades que nos tragam rendimento, etc, etc. Ou não temos E esta identidade era a identidade que definia o confronto político. Quando a esquerda abandonou o confronto socioeconómico, e por isso a grande responsabilidade é do centro-esquerda que o fez, e que ao contrário do que pensamos, tinham a social-democracia. Parece que o Sr. Ventura não sabe o que é a social-democracia e até o professor Marcelo não sabe o que é a social-democracia, porque acha que é social-democrata e evidentemente não é um social-democrata, é um social-cristão, tem preocupações sociais, mas ser social-democrata não é só ter preocupações sociais. Mas pronto, cada um acha o que quiser de si. Mas a social-democracia estava totalmente empenhada nesta representação deste grupo social. Por isso é que o Labour e o SPD recebiam, eram financiados pelos sindicatos. Os próprios sindicatos tinham cota para o SPD e para o Labour. Cota paga. Portanto, representavam esses grupos sociais. Não teria que ser assim hoje, porque a realidade social mudou muito, mas a esquerda representava este grupo. E isto tinha problemas. Porque era que representava este, mas ignorava outras clivagens que existiam. Portanto, eu não quero aqui e ignorava porque representava, mas quando foram as marchas dos sufragistas nos Estados Unidos, as negras tiveram que ir no fim. Uhum. E nas lutas operárias, as mulheres no início não tinham lugar, porque elas tiveram. Aí, por causa de ser injusto, tiveram. O 1º de Maio é uma luta de... começa por uma luta... celebra uma luta de mulheres. Mas... A questão da orientação sexual, então, a esquerda era profundamente homofóbica. Portanto, eu não estou a dizer, na altura era excelente, mas a verdade é esta: no momento em que a esquerda matou essa identidade, onde estava um trabalhador, alguém que se considerava trabalhador, também era branco, e era racista, e era homofóbico, e era machista, era tudo isso. Mas a primeira coisa que ele se considerava não era homem, não era branco, era trabalhador. A partir do momento que o trabalhador desapareceu do confronto político, ficou o branco, ficou o homem, ficou o heterossexual. Claro que isto, para o confronto da emancipação das minorias étnicas, das mulheres, das mulheres é um pouco diferente, porque começou há muito mais tempo, não é? Mas ou da comunidade LGBT, isso também deu uma nova visibilidade a esse confronto. Isso é bom. Pronto, eu não ponho aqui isto com... preto e branco. Isto é bom. A verdade é que se desguarneceu uma identidade que era maioritária. E era a única que a esquerda tinha como maioritária. Era a única que a esquerda tinha como maioritária. E ao largá-la, a extrema-direita pôs na que ficou. O homem branco, heterossexual, que está a perder poder. O homem está a perder poder, o branco está a perder poder, o heterossexual está a perder poder, no sentido de que os outros estão a conquistar, ainda bem que está a perder poder, portanto, está, a igualdade leva a que o privilegiado perca poder. E, portanto, aquele trabalhador, homem branco e heterossexual, deixou de se ver a si próprio como alguém que era oprimido e tinha que se libertar, para olhar para os oprimidos como inimigos. E, evidentemente, isso não tem espaço no campo da esquerda. E não tem, nem tem que ter. Por isso é que o equívoco de muita gente, quando diz a esquerda, a melhor maneira, muita gente de centro que diz, a esquerda é responsável pela extrema-direita, e o que estão a pensar quando dizem a esquerda é responsável pela extrema-direita, é que nós devíamos compreender o sentimento homofóbico e racista, mesmo de uma forma não tão clara, e ser complacentes com ele. Não. Não é essa a questão. Não é a esquerda abandonar as bandeiras que também a esquerda, pelo menos progressista, teve, de libertação e de igualdade. É não ignorar a questão, a clivagem que lhe dá a maioria social. E que é, aliás, a fonte da sua origem, que é a classe social. E, portanto, o crime da esquerda foi abandonar a questão da classe social. E abandonou-a no momento em que passou a achar que o capitalismo não era uma questão de debate. Mesmo, eu que sou um social-democrata, não tenho nenhuma proposta para derrubar o capitalismo. Tenho, como qualquer social-democrata, a profunda consciência de que o capitalismo é destrutivo e, portanto, tem que ser domado. E domado significa com força, não é domado a sentar-nos a lá, não sejam tão mauzinhos. Não, é dando instrumentos ao Estado democrático para o controlar. Quando a esquerda abandona isto, abandona todas as causas que lhe dão maioria e está convencida que, somando minorias, chega. E não chega. E, sobretudo, mantém o debate onde a extrema... Porquê é que André Ventura foge como pode todo o debate socioeconómico? Porque se o debate for esse, toda a gente percebe de que lado é que ele está. Porque o discurso da extrema-direita não é outra coisa senão o sistema com luvas de boxe. A elite a mandar com luvas de boxe. E é por isso que a extrema-direita, tradicionalmente, e cá também, tem o apoio, e sempre teve o apoio da elite económica. Sempre teve. Porque é a forma mais... Não quero dizer sequer que o queiram, mas se eles crescem, vive no Brasil. Ah, perfeitamente. Até tornar a coisa mais rápida e mais simples. As elites económicas não amam a democracia. Porque é que haviam de amar uma coisa que, apesar de tudo, reduz o seu poder? Vivem com ela e, durante um período histórico específico, precisaram dela para a paz social. Precisaram e ajudaram a construí-la. Precisaram e ajudaram a construir para ter paz social, porque precisam dela porque o perigo era muito maior, não é? O perigo que tinham a perder era muito mais. É aqui que a esquerda falha e a esquerda será vítima, por uma razão. Porque o que eu acho que está a acontecer é uma espécie de tripé em que temos... É a França, se quiser. A França é o melhor, é o exemplo mais acabado disso mesmo. Um centrão, que é o Macron, neoliberal, porque o centro hoje é neoliberal, o centrão hoje é neoliberal, os partidos socialistas resumem-se a querer resistir um pouco à coisa não ser tão rápida, mas não tem uma proposta alternativa ao neoliberalismo, não tem. Tem, do ponto de vista discursivo, mas não tem, quando governam, e eu não estou a dizer porque são de direita, porque são... Não, é porque as condições são difíceis e não estão disponíveis para o confronto e para os custos desse confronto. E depois temos uma esquerda mais ou menos radical, depende dos países, e uma extrema-direita. O que é que isto significa? Que a esquerda está condenada, na hora da verdade, a ter que se aliar com os neoliberais para defender a democracia. O que é a morte da própria democracia, a médio prazo. E, portanto, eu acho que a curto prazo o problema da direita, porque a extrema-direita vai destruir a direita, como está a destruir em todo lado. Mesmo quando não a destrói, puxa, hoje temos partidos de direita a dizer coisas impensáveis, impensáveis, que não correspondem sequer à sua tradição política, para tentar suster a fuga de eleitores. Portanto, a curto prazo, essa direita, eu digo a amigos meus, com pena, mas digo mesmo com pena, eu acho que a direita civilizada está condenada. E não é dela que depende. Ela tem que resistir, ao menos resistir, não é? Quer dizer, ganhar tempo. Claro que depende sobretudo da esquerda, a capacidade de mobilizar o protesto. Não são obrigatoriamente as mesmas pessoas, não é com os mesmos argumentos, nem é com os mesmos assuntos. Nem sequer é com os mesmos assuntos. Não julguem que por diminuirmos as exigências, como se tivéssemos sequer esse direito da comunidade LGBT e das minorias étnicas. Como se tivéssemos sequer esse direito. Quer dizer, agora parem lá que estão aqui a criar imensos problemas, estamos a criar problemas. Esperem aí mais 100 anos, faz favor. Não é assim que a gente combate a extrema-direita. É conseguindo trazer a outra bandeira fundamental da esquerda para o centro do debate político, que é os direitos dos trabalhadores, a questão social, a questão da igualdade social, e não ceder aí. Radicalizar mais. É aí que eu quero que o discurso se radicalize, não é nas outras questões. É aí que eu quero que o discurso se radicalize. Vou pegar aqui numa expressão que o Daniel usou, que é a direita condenada. O Sérgio Fonseca pergunta algo exatamente nesse sentido, que é: considera possível a votação do Chega aumentar na consequência do coma dos partidos de direita? Não sei, é possível, não, considero inevitável. Mas o coma é um coma real, é um coma induzido e autoinduzido. A partir do momento que André Ventura, que Rui Rio disse que podia contar com André Ventura, porque acabou. Rui Rio pode ficar, aliás, na história como o líder que com esse gesto tão simples, que ainda por cima, se soubesse alguma coisa de história política, que não sabe, saberia que foi o toque de finados de todos os partidos que o fizeram, ou praticamente todos os partidos, há algumas exceções aí por essa Europa fora, mas praticamente todos os partidos que o fizeram, que é... O cordão sanitário não é só uma questão de nojo. Isso é para mim. Para mim é. Eu não me sento ao lado de um racista. Pelo menos de um racista que o é por confronto político, depois eu sento-me ao lado de um racista que o é por experiência de vida, ignorância, o que seja, instinto, formação, e tendo em conta que vivemos numa sociedade estruturalmente racista, que foi nessa sociedade que criou. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de alguém que usa o racismo como uma forma de bandeira política. Mas eu já nem peço isso. Peço algum instinto de sobrevivência. Quando fazem estúpida comparação, já nem sequer falo do conteúdo, entre os partidos mais à esquerda e o Chega, já nem sequer falo do conteúdo e das suas propostas, é também não perceberem nada de história, porque basta olharem para as últimas décadas e perceberem que alianças com, os partidos comunistas e os partidos tipo bloco nunca tiveram o efeito que alianças tiveram com a extrema-direita. Nunca tiveram o mesmo efeito. Nunca tiveram o mesmo efeito. Historicamente não o tiveram. E, portanto, o que vai acontecer ao PSD é que o PSD deu excelentes razões aos eleitores mais ou radicais, ou pura e simplesmente descontentes, para votarem num partido que cumprirá uma determinada função com o PSD. E o PSD terá uma maneira de, instintivamente, de saber o que é que o PSD fará, que é começar a fazer o que o CDS começou a tentar fazer, e agora quando chegou a 1% nas sondagens, percebeu, pá, que se calhar fez mal, foi começar a imitar o discurso do Chega. Ora, a cópia, isso é coisa que nós sabemos, a cópia nunca consegue superar o original, então quando o original é tão grotesco, é sempre difícil superar. Eles nunca estarão dispostos. É como aquele quando os jornalistas, o Luís Pedro Nunes uma vez usou esta ideia que eu gostei bastante, que não vale a pena um jornalista da SIC ou da TVI tentar imitar um jornalista do Correio da Manhã TV. Porque quando estão à porta de um tribunal e vão atrás de uma testemunha, o da CMTV é sempre o último a desistir. Porque é sempre o que não tem, o que tem a fronteira mais longa. O que um faz com nojo e outro com prazer nunca se pode comparar. E, portanto, alguém que julga que poderá alguma vez ter o grau de ausência de escrúpulos de André Ventura, ou não, ou tem, ou não vai correr bem. Não vai conseguir fazer o que ele faz. O patrono José Bronze diz o seguinte: numa sociedade polarizada, o Chega vai aos poucos colecionando apoio através de medidas ou visões táticas sobre pequenos assuntos. Por outro lado, o CDE, depois ele diz aqui, talvez por ter uma coluna vertebral, perde apoio porque não tem a vertigem de apoiar microcausas de forte visibilidade mediática. Qual, na sua opinião, é a solução para um pequeno partido de direita como o CDS recuperar terreno ao Chega? Pergunta também se a luta acontece entre as várias direitas ou se o combate ao Chega está nas mãos das esquerdas, correspondente que ele aqui assimila ao Bloco de Esquerda. Bem, eu à segunda parte acho que já respondi em que é que acho que está, e não é à esquerda correspondente, porque eu acho mesmo, não é, porque eu acho mesmo, eu vou dizer uma coisa que, pronto, já sei que é polémica, não há extrema-esquerda em Portugal. Não há extrema-esquerda, na realidade, quase nenhum país europeu neste momento. Houve, já houve uma fortíssima extrema-esquerda em Portugal nos anos 70, na Europa nos anos 60 e 70, e até chegou aos anos 80, com até movimentos violentos que existiram. A extrema-esquerda foi derrotada. Ela não... A razão por que não há extrema-esquerda não é porque a esquerda seja mais boazinha. A extrema-esquerda eu acho que nunca é comparável com a extrema-direita, mas eu não quero fazer esse debate, porque é um debate muito complicado. Sim. Para fazer em pouco tempo. Mas a extrema-esquerda foi derrotada. A razão por que não há extrema-esquerda não é porque a esquerda é melhor, é porque foi derrotada a extrema-esquerda. E reagrupou-se o que sobrava da sua memória em partidos socialistas, chamem-lhe o que quiserem, sociais radicais, sociais democratas, mas que não cumprem nenhuma das características que é suposto a extrema-esquerda ou a extrema-direita terem. Não querem subverter. As pessoas pensam, o PCP adora a Coreia do Norte, não interessa para nada, não é, isso não é intervenção, isso pode interessar do ponto de vista moral, interessou-me a mim suficiente para não ficar no PCP. Mas o PCP e o Bloco não têm o projeto de subversão constitucional e democrática. Não têm. Têm propostas económicas que são contrárias à posição dominante, ou até algumas, não são nenhuma delas a contrária aos valores constitucionais, mas seja como for, querem alguma nacionalização de algumas empresas, mas são propostas que poderiam estar dentro do campo da social-democracia radical há 80 anos, há 70 anos, até há 50, depois dos anos, até dos anos 40. Não são partidos que têm projetos. O PCP já teve, a seguir ao 25 de Abril, mas na realidade todos tinham, de alguma forma. Estávamos numa fase fundadora do país, da democracia, e o PCP tinha um projeto. Sim, provavelmente não era um projeto, democrático, apesar das coisas depois serem um bocado mais complicadas, pelas condições que o PCP sabia que tinha para agir ou não agir, estando no Bloco Ocidental. Mas, evidentemente, não sonhava com uma democracia pluralista e multipartidária, portanto, não. Já passou algum tempo. E o PCP hoje é um partido totalmente integrado no sistema constitucional, que não tem nenhuma proposta contrária. Proposta. Não é depois o que é que apoia noutros países. É proposta aqui. Porque isto não é um debate teórico. Isto é um debate prático. Quando eu falo do Chega, eu até acho que o Chega não tem ideário nenhum. O André Ventura é um oportunista sem nenhum ideário. O André Ventura, aliás, a coisa que realmente me repugna no André Ventura nem sequer é o seu racismo. É como é que alguém consegue viver a vida inteira, ou por uma parte da razão da sua vida, sem um valor. Como é que uma pessoa vive? Como é que há um lado dele que me deixa perturbado, e não é pelo seu radicalismo, é pela ausência de valores. Eu consigo compreender mais facilmente vou dizer uma coisa, consigo mais facilmente compreender uma pessoa com as posições sinistras do Pinto Coelho do que o André Ventura, pelo menos o Pinto Coelho acredita numa porcaria qualquer. O problema não é o ideário do Chega. É que o Chega e os partidos correspondentes têm uma proposta de subversão democrática. Têm, vivem disso, dependem disso, estão a fazê-lo, nem sequer têm. Estão a fazê-lo nas redes sociais, por exemplo. A destruir o debate político. Quando André Ventura, a cada passo, torna o debate baixa, o debate político, para um nível que nós nunca imaginávamos, ele não tem um projeto de subversão, ele está a subverter a própria democracia. Está a fazê-lo já, neste momento. E, portanto, é disso que estamos a falar quando falamos das fronteiras de cada lado. E é por isso que a conversa dos paralelos do extremo, que a maior parte das vezes as pessoas dizem por preguiça intelectual, por conforto, que eu cá estou no meio e detesto todos os extremos, é uma conversa que não faz qualquer sentido. Até o Churchill se aliou a um criminoso como o Stalin para vencer o Hitler. Eu não estou a dizer que o Stalin era melhor que o Hitler, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que nós vivemos política no tempo em que vivemos. E fazemos política no tempo em que fazemos política. E com os problemas que temos perante nós. E o perigo, ninguém normal, ninguém que faça o mínimo de análise política e olhe para a Europa, diz que há qualquer perigo da extrema-esquerda na Europa. Mesmo que ela existisse, não há qualquer perigo vindo da extrema-esquerda da Europa. E há um perigo real, crescente, da extrema-direita na Europa. E por isso é que eu tenho muito pouca paciência para o debate teórico, preguiçoso sobre os extremos tocam-se ou seja, que isso seja feito no debate das redes sociais e dos comentários. O problema é que em Portugal o debate no espaço público é parecido do ponto de vista da sua sofisticação com o debate das redes sociais e portanto o debate o debate para mim não é um correspondente, não há um correspondente. O que há, e portanto não é papel. Eu acho que não depende sobretudo do Bloco de Esquerda vencer o Chega. Depende do PS. Depende do PS vencer o Chega. Eu, quando estou a falar da esquerda, não estou a falar da esquerda radical. Essa dificilmente poderá vencer o Chega. Estou a falar do Partido Socialista. Claro. Estou a falar do Partido Socialista, por exemplo, não transformar o PCP num partido amestrado, como se prepara para estar a fazer nos próximos 3 anos. Porque seria um crime que faria, porque se o fizer há um espaço de representação social e política que desaparece e quem o ocupará provavelmente é o Chega. Portanto, o Partido Socialista, o dever que tem, eu não estou aqui a debater sequer se o Bloco devia ter votado a favor do orçamento, o PCP já não é, o debate é mais difícil do que esse. Nós precisamos que o PCP exista, precisamos que António Costa, para sobreviver politicamente, não o mate. E precisamos que o Partido Socialista precisava na democracia, cumpra um papel de representação de um espaço político, e eu não quero que o Partido Socialista seja como eu. Nunca votei no Partido Socialista, não sou eleitor socialista, pode ser que um dia venha a ser, não tenho, já votei no Partido Socialista, em eleições menores, mas não sou um eleitor típico do Partido Socialista, sou um eleitor que está ali no meio, mas raramente se sente representado pelo Partido Socialista, não quero que o Partido Socialista seja o que eu sou. Uhum. Mas quero que seja um Partido Social Democrata com uma proposta alternativa. E não apenas sempre com isto é menos mau. Porque isto mata-nos. O menos mau acaba sempre por nos matar. O Daniel já está aqui a responder às questões seguintes, na verdade. Há duas aqui que se juntam, que é do Manuel Portela e do João 1911 do Instagram. Sim. O Manuel pergunta se com a queda do CDS e do PSD podemos estar a aproximar o fim dos partidos tradicionais. Não, eu não respondi, eu esse serve para responder, mas eu não respondi sobre o papel do CDS. E depois, precisamente a seguir, o João pergunta se o Chicão será o fim do CDS com assento parlamentar. Pronto, a questão que já tinha respondido era a do Manuel, que é a dicotomia esquerda-direita. Sim, eu sou do CDS. O CDS não tem... A minha questão é mais complexa, porque eu acho que o CDS passou a ser um partido redundante. E não há espaço para o CDS e para o Chega. E eu não estou a dizer que o CDS é o Chega. Não estou mesmo. Eu acho que o CDS é um partido democrático, que acredita na democracia, que defende a democracia. Estou a dizer que é redundante do ponto de vista social. Sim. E portanto o CDS tem duas escolhas: ou imita ou Chega e vai morrer, ou pode até lhe correr bem, pode de repente o Chega ter um acidente qualquer e o CDS fica a ocupar o lugar do Chega, tanto me faz. Se é para ser eu o Chega, tanto me faz. Prefiro um partido mais frágil do que o CDS para fazer o papel do Chega. Ou ocupa um papel social cristão, ou democrata cristão, que é uma coisa que o CDS foi em muito poucos momentos da sua vida. E aí provavelmente o que faz sentido é uma aliança com o PSD. Como um espaço político específico, não é? Não é diluírem-se, mas é como um espaço específico dentro do espaço da direita democrática. Porque na realidade o social cristão geralmente até andaram mais próximo do Partido Socialista do que do CDS, mas e foram espaços que foram existindo dentro do Partido Socialista, pelo menos nas suas fases mais centristas, porque a democracia cristã é geralmente bastante centrista. Uhum. O CDS chamou-se de centrista por razões da altura, não é? Mas não é um partido de centro-direita, ao contrário do que gostam de dizer. É um partido de direita, normal. Não é de extrema-direita, não é de centro-direita, é de direita. Acho que será provavelmente o problema do CDS, é que se olharmos para o passado do CDS, é o problema da direita portuguesa. Se olharmos para o PSD e para o CDS, são partidos com... Porque nasceram, do ponto de vista político, complexados em relação ao facto de serem, não assumirem direito a partidos que dependeram muito dos líderes para se definirem o que é que eram politicamente. O CDS já foi tudo. Já foi um partido populista com Manuel Monteiro, um partido democrático moderado com Lucas Pires, um partido... já foram tudo, já foram... Até com Paulo Portas chegaram a ser mais ou menos tudo. Enquanto Paulo Portas foi líder. Portanto, são partidos muito que dependem muito, o CDS dependeu sempre muito da tática dos seus... Parece que se moldava ou se adaptava às suas lideranças. Uhum. E ao contrário, em vez de serem os líderes, serem formados, nascerem de uma cultura. Aliás, isso é que permitiu que a Associação Cristas, ao fim de tão pouco tempo de militância, fosse líder do CDS. Isso também aconteceu no Bloco com a Catarina Martins, mas apesar de tudo é um pouco diferente do Bloco, é um partido mais recente, portanto com uma cultura, é normal que ela provavelmente esteja, o CDS seja mais fluida. O CDS é um partido fundador da nossa democracia, portanto eu não me vejo muito bem. Acho que o caminho vai ser, até porque eu acho que vai acontecer ao CDS nas próximas autárquicas, é que o PSD lhe vai levar tudo quanto é, vai aos saltos. À porta está escrito liquidação total e eles vão buscar aqueles que podem ganhar câmaras ou que podem... E vai aos saldos. E eu não vejo... Acho que o erro de ter sido eleito o Francisco Rodrigues Santos foi acelerar este, de uma forma absurda, um processo que apesar de tudo podia demorar anos. Mas eu não sei também se o Chega se impõe. A questão é se o Chega pode não se impor, pode acontecer qualquer coisa. O Chega é um partido muito pouco consistente. Se o Chega não se impõe, o CDS matou-se e não havia necessidade de se matar. Se o Chega se impõe, não há espaço para o CDS, não há espaço social para o CDS. Pode haver até um espaço político, teoricamente, mas não há um espaço social. Aquela direita católica, uma votará no Chega, aquela direita muito católica, uma votará no Chega sem problema nenhum, porque nunca teve qualquer amor especial à democracia. A outra sente-se perfeitamente representada no PSD. Sente-se perfeitamente representada no PSD. Ou pelo menos em boas franjas do PSD. E o Milos Lavrador pergunta se considera que o forte crescimento da extrema-direita em Portugal poderá servir como pressão para passarmos a ter um sistema menos corrupto e clientelista por parte do arco governativo, que é um problema endémico em Portugal há mais de 40 anos, segundo o Milos. Há um bocadinho mais de 40 anos, eu teria mesmo uns séculos, porque eu nunca percebi porque é que se começa a contar a partir do momento em que, apesar de tudo, o problema começou a ser combatido, que foi a seguir ao 25 de Abril. Comunicação social livre e tribunais livres combatem a corrupção, não existiam antes do 25 de Abril. Não acho, pelo contrário. Quer dizer, o Chega é um partido que ainda mal tinha nascido, já estava cheio de escândalos e de gente. Nunca partidos de extrema-direita combateram a corrupção, nunca. Aliás, quem defende a corrupção moral nunca pode combater a outra. Portanto, não terá nenhum efeito. Aliás, tudo o que seja a utilização demagógica da corrupção não ajuda a combater a corrupção. Eu explico porquê. Nós temos um barómetro para medir se o combate à corrupção está a resultar. É quanto mais as pessoas acham que ele não está a resultar. Porquê? Porque a corrupção, quando a corrupção não é visível, não está a ser combatida. Porquê? Ninguém está a ser, não há sociedade sem corrupção, isso não existe. Portanto, nós sabemos que a corrupção está a ser combatida quando há pessoas a ser julgadas e quando há casos a ser denunciados pela comunicação social, que são os dois instrumentos de combate à corrupção. Pois há instrumentos de prevenção da corrupção. Mas de combate à corrupção são os dois instrumentos, é tornar público e julgar. Ora, a razão por que nós temos a sensação que estamos com um problema endémico de corrupção e no passado não tivemos é porque hoje são públicas coisas que não eram e são julgadas pessoas que não eram. Isto. Portanto, o discurso demagógico sobre a corrupção é um discurso contra o combate à corrupção, porque é um discurso que mina o combate à corrupção. Que basicamente cria o ambiente e a cultura para que deixe de ser pública a corrupção. Não veja com naturalidade, não a corrupção, mas a sua divulgação e o seu julgamento. Quando um político é julgado por corrupção, a conclusão de quase toda a gente é isto está cada vez pior. Quando o que devíamos dizer é, ok, isto está cada vez melhor. Ah, olha, vamos ter um primeiro-ministro que se calhar vai ser julgado por corrupção. Onde é que isto é? Quem tem memória alguma vez acredita? Bem, antes do 25 de Abril, eu gosto que as pessoas já há 40 anos, porque houve imensas. Não há ditaduras que não sejam corruptas, isso não existe. Não é? Porque a opacidade é uma coisa que ajuda à corrupção. Uma das características da ditadura é que o poder é opaco. Claro. Não é escrutinado. Depois há uma questão. Depois nós falamos de leis, falamos de tudo mais. Eu gosto de falar de outra coisa, mais uma vez, para falar de corrupção. Sociedades mais corruptas são sociedades mais desiguais. Sempre. Quando as pessoas pegam um exemplo. Ah, os países escandinavos, quer julgam, quer pelas leis contra a corrupção. Até, há coisas até que há menos controle do que cá. Que se acredita mais que no cidadão e há menos burocracias e... Não tem a ver com... A coisa que eu mais abomino, que é um discurso autorracista quase, que é uma questão cultural, nós, porque nós somos bandidos por natureza, não é? É o discurso que nós fazemos, um discurso colonial, mas em que nós somos quase o colonizado. Não é? É uma questão estrutural. Sociedades desiguais são sociedades corruptas. E são sociedades corruptas por uma razão, porque dinheiro é poder. Quem tem mais poder... Se a diferença de utilização do poder, se a diferença de acesso ao poder é muito grande, é inevitável que quem o tem o use. E o use de forma abusiva. Se o poder é muito desigual, usa de uma forma abusiva. A coisa é simples. A democracia acredita que cada pessoa tem um voto. E aplica. É a única coisa, curiosamente, nós estamos de bater nas pessoas que elegemos. São os únicos. A maior parte das pessoas que bate é as únicas pessoas sobre as quais têm algum poder. Uhum. Sobre as outras não têm poder nenhum. Portanto, cada um homem, uma mulher, um voto. É um sistema que não tem nada a ver com a realidade numa sociedade muito desigual. Ou seja, cada homem, cada mulher, um voto e depois a seguir às eleições o tipo que tem mais poder tem que lidar com o facto de um grande empresário, por exemplo, tem que lidar com o facto absurdo de, apesar de ter muito mais poder, a caixa do supermercado, não estou a falar de ninguém, não estou mesmo a falar de ninguém, ou ter exatamente o mesmo poder democrático nas eleições do que ele. E o que vai tentar fazer é o que as relações de poder são assim, é subverter essas contas. E, portanto, voltar a recuperar o poder que perdeu em eleições. Falo antes, financiando partidos, financiando jornais, financiando aquilo que pode convencer as pessoas a votarem em partidos que servem os seus interesses. Depois, nos casos de pessoas com menos escrúpulos, e há formas de corrupção mais evidentes, outras menos evidentes, utiliza esse poder para subverter os resultados eleitorais. E isso é a corrupção. É subverter a vontade popular expressa. Ou seja, é comprar os políticos que nós elegemos para nos representar, dizendo, olha, agora tu foste eleito por isto, mas quem te contrata sou eu. Uhum. Sociedades, julgar que há sociedades com níveis grandes de desigualdade e que se combate a corrupção é um equívoco. Nunca acontecerá. E, portanto, eu defendo o combate à corrupção. Sou um feroz defensor e sou muito, é um assunto a qual eu sou muito sensível e por isso mesmo não faço demagogia com ele. e acredito que a melhor forma de combater a longo prazo, a curto prazo, aos instrumentos, os judiciais, etc, etc, e mesmo em sociedades muito mais igualitárias, haverá sempre corrupção, mas acredito que lutar por sociedades igualitárias, claro que isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque o sistema corrupto dificulta a igualdade, o combate pela igualdade. As pessoas que eu tenho visto que são mais... E são mais sérias no combate à corrupção, não falam muito do tema. Não têm isso no centro do seu debate político, para além disso ser uma evidência para elas. Acreditam que a sua intervenção política, por exemplo, sociedades mais justas e iguais, fará esse trabalho. Quem só fala de corrupção? Eu desconfio quase sempre, até porque a história também nos diz muitas coisas de pessoas que só falam de corrupção. Raramente, quando lá chegam, são muito melhores. Verdade. Nesse sentido, o Pedro Teixeira pergunta se acha que existe uma associação entre o crescimento da extrema-direita com o desinvestimento na cultura e na educação e falta de reforma, atualização da educação. E estarão os professores a preparar os futuros profissionais, esquecendo-se, no entanto, de formar cidadãos? A primeira, não. A extrema-direita na Alemanha está a crescer. O nacional-socialismo cresceu numa das sociedades mais desenvolvidas do mundo e com maior educação. A ideia... que se nós educarmos as pessoas, elas serão tolerantes. É uma ideia que não percebe que a intolerância não resulta da ignorância. A intolerância resulta de poder. É sempre poder que está em causa. É sempre. E a reprodução sistémica do poder. Exatamente. Portanto, as pessoas até podem ser, as pessoas até podem ter consciência de tudo isso, ter lido tudo, ter... É sempre uma questão de poder. Isto não impede de eu achar que a escola tem a função de, como é que eles chamam? Marxismo cultural, não é? Sim. Aquela coisa é que eles chamam marxismo cultural e que a escola sempre cumpriu ou sempre teve que cumprir. Ou seja, a escola sempre passou valores. Sempre na história. Até porque não existe isso de educar sem valores. Não existe isso sequer de uma sala de aulas funcionar sem valores. Aquilo que eles chamam de disciplina. São valores de solidariedade, de respeito pelo outro e que depois incluem não maltratar o homossexual, não chamar preto ao colega negro e vai alargando para vivermos em sociedade e respeitando-nos uns aos outros e a diferença. A escola pública passa valores constitucionais e não tem que pedir autorização aos pais para os passar, porque eles estão na Constituição. E a Constituição não é facultativa. Claro que respeita a autonomia das famílias e, portanto, isso é um jogo, é um exercício muitas vezes difícil de negociação. É sempre. Tudo o que tem a ver com a relação do Estado com as crianças e com a família é complicado. Sempre foi também. E isto aplica-se a as pessoas com mais dinheiro dizem: o Estado não se tem que meter na minha família. Mas depois vem uma história de uma família pobre em que acham que a criança foi negligenciada e acham que o Estado se deve meter. Portanto, a família não é assim tão sagrada, não é? Exato. Sagrada a deles. Pois, eu acho que o Estado intervém dentro de limites que são limites constitucionais e limites do bom senso, no caso da escola, onde... Nós queremos nacionalizar as crianças. Agora, há um conjunto de valores para vivermos em sociedade, e é em sociedade atual, não é a sociedade de há 50 anos, é a atual. Exato. Onde os homossexuais andam de mão dada na rua. Para pegar assim, para simplificar. Onde um primeiro-ministro é de origem indiana e uma parte das pessoas, quando não está a falar tão em público assim, chama chamuça ou monhé. Portanto, nós vivemos numa sociedade que não se debate com novos problemas, debate-se com novos direitos. E há coisas que nós aceitávamos e que deixaram de ser aceitáveis. E como fazia no passado a escola, continua a fazê-lo, a ajudar a construir esses consensos sociais, que não é ideologia de género nem coisa nenhuma, é consensos sociais. Outra coisa que a escola faz é promove a igualdade, porque isso está na Constituição. E promover a igualdade é não ensinar desde pequenino uma menina que uma função dela é uma coisa e para a menina é outra. E ajudá-la, como ele tem o dever de ajudar todas as pessoas, a explorar todas as suas possibilidades. Incluindo, e isso implica, que a rapariga saiba que tem pela frente todas as possibilidades. E não as possibilidades que os seus avós tiveram. As suas avós, mulheres, tiveram. E isto está tudo dentro dos valores constitucionais. A escola deve ser neutra do ponto de vista ideológico. Não existe neutralidade, mas deve permitir que cada um de nós passe aos nossos filhos os nossos valores. Ela passa os valores constitucionais, a pública, passa os valores constitucionais democráticos que estão inscritos na Constituição, é essa a sua... E, portanto, é isso que ela faz. E, portanto, dentro desse ponto de vista, aquilo que preocupa muito uma direita conservadora, eu acho que tem razões para se preocupar. Acho que a escola pública deve passar esses valores que lhes repugnam, o valor da igualdade, porque ele está na Constituição, sufragada pela maioria dos portugueses, através de deputados que votaram a Constituição e as suas revisões. É a democracia. E a escola pública faz parte do Estado. Eles têm direito a passar os seus valores. A escola, já dei várias vezes este exemplo, passou valores à minha filha com os quais eu discordo. Não quero lá ir, partir a louça toda e dizer, não dizem isso à minha filha. Porque eu educo a minha filha para ser uma pessoa inteligente, livre, eduquei, livre e capaz de pensar pela sua cabeça. E, portanto, a escola diz-lhe uma coisa, eu disse-lhe outra. E não há drama nenhum com isso. Eu disse sobre a história de Portugal, que é aquela parte que eu discordo mais do que se ensina na escola, diz, não é nada assim. E a minha filha construiu-se com base nestas diferenças. Sim. O problema é que algumas pessoas querem que a escola seja um prolongamento do isolamento dos seus filhos numa bolha. Isso a escola não pode ser. A escola não pode ser um conjunto de bolhas. Até porque torna a vida social impossível, porque as pessoas não vão viver em bolhas, não é? Os miúdos não vão viver em bolhas, portanto têm que se confrontar com a realidade que existe. Há pessoas que preferem meter os filhos em escolas muito, muito, muito parecidas consigo para manter os seus filhos numa bolha. Também a maior parte das pessoas que fazem isso sabem que os seus filhos vão poder viver até ao fim da sua vida em bolhas num país muito desigual. Há aqui muitas, muitas perguntas sobre o André Ventura e acho que isto também vai de encontro um bocadinho com o que estávamos a falar de formar cidadãos. E o António Ferreira pergunta se não será indiferente a um eleitor que não seja antirracista, antixenófobo, dizermos que o Ventura é racista e xenófobo, e neste sentido ele critica um bocadinho a maneira como a comunicação social tem lidado com o André Ventura, porque não lhe fazem perguntas concretas sobre problemas concretos, não lhe perguntam, por exemplo, como é que ele lidaria com a TAP, como é que ele lidaria com a restituição de benefícios fiscais na Madeira, ou qual é a política fiscal que tem o Chega, que vai de encontro com aquilo que o Daniel também estava a dizer, se confrontarmos o Chega com propostas socioeconómicas, eles não saberiam onde se posicionar. E, portanto... E se confrontarmos com o seu programa, eles teriam que explicar como é que se posicionam no seu programa e depois propõem coisas completamente ao contrário. Eu, se fizesse... Eu acho que a entrevista que devia ser feita ao Chega, já vamos lá, se eu fizesse uma entrevista ao Chega, não faria provavelmente uma única pergunta sobre... Está aqui também. Sim, já lá vamos. Não faria nenhuma pergunta sobre questões, sobre racismo. Faria perguntas sobre aquilo que eu acho que é importante e que o Chega não quer revelar, que é isso que é suposto, faria perguntas sobre as propostas, sobre o que está no seu programa sobre o Estado Social, que depois ele desmente a cada momento, mas está no programa, e está no programa, e está lá escrito, e com todas as letras, com o seu papel antes de ser líder do Chega como advogado de offshores, e sobre as propostas políticas do Chega para a sociedade, que são propostas sobre a taxa única, criaria um rombo brutal no orçamento de Estado para baixar impostos para os mais ricos, fazia-lhes perguntas que eles sabem que são menos populares, mas que está no seu programa porque é o seu verdadeiro programa. O verdadeiro programa do Chega é um programa de defender os mais ricos. É esse o seu verdadeiro programa político. E depois utiliza o discurso que sabe que pode pôr pessoas menos, pode pôr alguns dos maiores prejudicados pelas suas propostas a defender, que é basicamente explicar que o problema do país são os mais pobres, e são as minorias étnicas, e são, pronto, sei que é esse o problema. Mas isso é uma tática tão antiga, quem se pode convencer no debate sobre o racismo nunca votará no Chega. Esses nunca votarão no Chega. Eu não estou a dizer que se deve deixar passar cada vez que o André Ventura diz uma coisa racista, porque isso banaliza, claro, esse racista. Acho que se deve reagir, e não concordo nada com essa ideia de deixar estar, porque isso banaliza. E a seguir a dizer, ele vai dizer alguém do CDS, e depois do PSD, depois de outro sítio qualquer, e já é tarde demais. Uhum. Agora, aquilo com que André Ventura tem que ser confrontado é com o que ele é e sempre foi. E o que ele é e sempre foi, citando, não é saudoso, porque ainda está para aí, o García Pereira, nunca passou de um lacaio. É que nem sequer é, ele não representa sequer as pessoas que têm dinheiro. Ele sempre foi um empregado das pessoas que têm dinheiro. Empregado das pessoas que têm dinheiro somos todos, não é? Pelo menos trabalham para os outros, não é? Mas ele sempre foi alguém que representou o pior do capitalismo, o pior das sociedades desiguais, que é ajudar outras pessoas, de forma legal, uhum, pessoas que têm muito dinheiro, a fugir com o seu dinheiro daqui. Exato. Nesse sentido, o Francisco Borges pergunta também o que é que achou da condução da entrevista de João Adelino Faria à André Ventura na RTP. Não vi. É completamente... Não vi mesmo a entrevista. Ouvi... Eu confesso que as entrevistas ao André Ventura me cansaram. Primeiro porque acho que ainda ninguém... Acho que é, continua tudo a elaborar no erro. Eu acho que basicamente os entrevistados, não estou a falar do Adelino Faria, porque não vi mesmo, isto parece que eu estou a tentar não bater em ninguém, mas por acaso não vi mesmo. E não foi, também foi porque tinha outras coisas para fazer. Mas acho que muitas vezes os entrevistados querem, não querem conseguir a melhor entrevista possível, querem ficar bem vistos como alguém que bateu no André Ventura. Ora, não é isso. Não é isso que é preciso. Eu não preciso de entrevistados que batam no André Ventura, eu preciso de entrevistados que façam perguntas difíceis ao André Ventura, e a melhor entrevista que foi feita ao André Ventura até agora foi pelo Observador, o que é uma tristeza para mim, mas foi a melhor entrevista que foi feita ao André Ventura. Se calhar não é irónico, se calhar tem a ver com o facto de algumas coisas que falámos no início, são pessoas de direita que se calhar se concentram, não estou a dizer que não são racistas, até porque os entrevistadores que eu sei, claro, quem são pessoas, são jornalistas, quais eu não gosto do projeto do Observador, mas são bons jornalistas, uhum, e que fizeram uma excelente entrevista, que era aquilo que devia ser uma entrevista ao André Ventura, sobretudo não permita que o André Ventura se venha vitimizar. Pronto, voltamos à questão de convidar o André Ventura ao Perguntar Não Ofende. Uhum. O Pedro Amaro, que é patrono, diz que por vezes ouvi o Daniel relutante em debater com o André Ventura porque não lhe quer dar palco. Mas ele reconsidera que se calhar está na hora de debater e desmontar o discurso, uhum, através de argumentos, porque pode mesmo entrevistar este candidato tal como faz aos demais. Uhum. Portanto, não posso. A questão não é porque não dá palco ao André Ventura, seria um absurdo. André Ventura tem palco, quer dizer, não, isso já passou, essa fase já passou, não dá palco ao André Ventura, não tenho. A Ventura está a passear pelo palco, portanto não é indiferente. Ele diz inclusivamente que se o André Ventura fosse convidado, ele aqui perderia, porque acho que o Daniel diz que o convidado, sim, ganha sempre, mas aqui... Mas é exatamente isso que eu não quero. Mas aqui perderia. Mas é exatamente isso que eu não quero. Não é isto este podcast. Eu não teria nenhum problema em entrevistar o André Ventura noutro formato. Uhum. Nenhum. Esse podcast não é isto. Ou seja, o André Ventura não viria para ser entrevistado por mim. Muito provavelmente não viria sequer para discutir as propostas do Chega, mas para discutir bem a mim. Uhum. Coisa que não tem qualquer interesse para este podcast. Isso é este que nós estamos a fazer especial. E dificilmente seria uma entrevista no registro que eu exijo ter nesta entrevista, mesmo com as pessoas que estão nos meus antípodas. Uhum. Dificilmente o André Ventura vinha dizer só o que pensa, mas isso é outra questão. Ou seja, este podcast tem características específicas, não é um canal público de televisão, não é? Portanto, eu tenho os critérios meus, já fiz debates com pequenos partidos, onde nem sequer estavam os pequenos partidos todos, nem sequer estavam os partidos com mais votação, estavam os partidos que eu achei que aquilo dava um debate interessante. E, portanto, eu uso critérios que são critérios que se adaptam à natureza deste podcast. Que no dia em que eu permiti, que no dia em que eu faço uma entrevista, como seria... E não seria, eu era capaz de fazer uma entrevista totalmente seca ao André Ventura, não teria nenhuma dificuldade, com as perguntas todas que eu acho que precisava de fazer. Não tenho qualquer ilusão, porque dou opinião, sou opinador, para além das entrevistas que faço, sobretudo é como opinador, que o que é que André Ventura viria se aceitasse fazer aqui. Não tenho a menor dúvida. Uhum. A pessoa que faz a entrevista não controla todos os domínios da entrevista, evidentemente. E seria um nível de entrevista, porque as coisas têm consequências da própria conversa, que abriria um precedente sobre o que eu quero que seja este podcast. Que é aquilo que eu digo na introdução. Claro. E é isso que eu quero que este podcast seja. Eu quero, uma das funções deste podcast é combater a polarização. É mostrar que nós podemos conversar com qualquer pessoa. Ora, não é possível, ou seja, não contarei com a ajuda de André Ventura para combater a polarização. Exato. Por mais estranho que pareça, até posso contar com o Jaime Nogueira Pinto, porque mais uma vez não tem a ver com extremismo. Estou a falar de polarização. André Ventura vive só, exclusivamente, da polarização. Nem sequer sabe fazer política de outra forma. Portanto, não estou a imaginar o que é que eu poderia fazer aqui com o André Ventura. Como é evidente, não preciso dizer que ponderei. Nós vamos ter uma entrevista, para quem não sabe, vamos ter entrevista com o Marcelo Rebelo de Sousa em janeiro. Convidei, sim, nem hesitei. Aliás, acho que foi o primeiro convite que fiz. Foi o Tiago Maia. Foi o primeiro convite que fiz, antes de convidar qualquer outro. Representa um espaço político, tem determinadas propostas políticas, com as quais eu discordo profundamente. E fiz uma entrevista, acho que educadíssima, sem qualquer tipo de... porque não tinha nenhuma razão, da mesma forma que o Tiago Maia pode ser entrevistado de uma forma, conversando comigo de uma forma perfeitamente conhecendo as minhas posições, discordando delas, eu não me escondo, não, eu estou aqui a fazer entrevista como alguns fazem entrevistas, se dão opiniões, elas são contraditadas, num registro que é o registro deste, eu não procuro, no dia em que alguém diga Daniel Oliveira, diga com credibilidade, como é que se diz, arrasou ou esfregou com, é a melhor altura para eu fechar este podcast. Não é o objetivo deste podcast, não é para isso que eu o faço, eu não tenho nenhum, eu acho muito bem, eu estou aqui até uma posição um bocadinho chata, porque eu digo, como é que se devia entrevistar o André Ventura? Queres entrevistar? Não quero entrevistar, mas é assim que se devia. Eu percebo que isso é uma posição chata, mas o problema que eu tenho de entrevistas é este, não é outro. Se eu estivesse noutro sítio, mas se eu fizesse entrevistas de outra natureza, provavelmente não daria opinião. E acho, aliás, que é uma fragilidade de alguns jornalistas que fazem entrevistas de outra natureza passarem tanto tempo a dar opiniões. O Daniel, inclusive, no podcast equivalente a este do ano passado, dizia que só convidava pessoas sinceras e que acreditam verdadeiramente esse é um no seu projeto. Problema. Eu vou discutir o que é que o André Ventura, se ele não diz nunca nada, não diz as coisas em que acredita. Exato. O que é que eu fico a discutir com ele? Não tenho nada para falar com o André Ventura e não é sequer pelas suas posições extremistas. É que não há... André Ventura procura o confronto, o escândalo, não procura o debate. Portanto, comigo... Era um desafio, apenas. Não, eu... Para ele. Eu vou dizer, para mim, eu pensei, eu não pus logo de lado, eu pensei no assunto. Pensei até porque eu tenho quase a minha entrevista toda feita na cabeça. Não há pessoas fora, muitas pessoas fora do Chega, algumas, mas não há muitas pessoas fora do Chega, alguns jornalistas que tratam o Chega, que conheçam tão bem o programa do Chega como eu. Que o tenham lido várias vezes. Que conheçam as várias posições do Chega sobre vários assuntos. Portanto, eu tinha a entrevista toda na minha cabeça e duas horas não chegariam e não trocava uma palavra dele sobre racismo, xenofobia e ciganos. Acontece que essa entrevista não iria acontecer. Claro. E se essa entrevista não... Isso eu assumo até uma fragilidade minha, no sentido em que eu, como a atividade principal que faço é dar opinião, isso tem vantagens neste podcast e tem desvantagens. E uma das desvantagens é tornar impossível que uma entrevista com o André Ventura corresse como tinha que correr, com todas as perguntas que eu devia fazer e com a possibilidade dele se defender, e uma delas é o objetivo da minha entrevista, nunca poderia ser derrotar o André Ventura. O objetivo da minha entrevista tinha que ser mostrar as coisas em que o André Ventura realmente acredita pela sua própria boca. Essa entrevista não iria acontecer. Gostava é que na televisão pública e nos outros lados, onde esse tipo de entrevistas tem uma natureza diferente e quem faz as entrevistas supostamente não se expõe tanto do ponto de vista da sua opinião, claro. O que não faz de mim menos jornalista, gostava de sublinhar isto, porque há muitas formas de ser jornalista, mas faz com que há um tipo de entrevistas que são mais difíceis de eu fazer e correrem como eu acho que têm que correr. Eu não quero participar num ringue de boxe, não é com André Ventura, com ninguém. Ninguém. Já dei para esse campeonato. Não gosto de rings de boxe. Acho que a democracia não precisa de rings de boxe. Não precisa de mais rings de boxe. Eu não quero participar neles. E as vezes que participei, posso ter participado recentemente, não foi por minha escolha, não foi por minha vontade e por mim não teriam acontecido. E não é porque eu não saiba andar à tareia, sei, há muitos anos, comecei a ter atividade política aos 12 anos, portanto, tenho bastante experiência nessa matéria, porque não quero, não estou aí, e tenho direito a não estar aí, claro. E portanto, não vejo como é que uma conversa com o André Ventura pudesse ter qualquer interesse para mim e qualquer interesse para as pessoas que eu ver, a não ser pessoas que gostariam de me ver o melhor André Ventura, mas isso não parece que isso... Aliás, nem parece que isso acontecesse por uma razão. O André Ventura não cumpre regras numa entrevista. E não cumprindo regras numa entrevista, pois. Seria barulho. Escambaria. E uma das funções deste podcast é não ser barulho. Muito bem. Temos aqui alguns ouvintes preocupados com refutar os argumentos de extrema-direita. Por exemplo, o patrono Pedro Amaro diz que pessoalmente defende o RSI, tem orgulho em viver num país que o tenha, mas sente claras dificuldades em defendê-lo. Em defendê-lo em debates com amigos, quando surge o tema. Como é que ele pode travar, ou outra pessoa em situação semelhante, este discurso de extrema-direita? Eu não tenho a certeza se ele não é uma pessoa a quem eu já respondi diretamente, mandou-me uma mensagem numa das redes sociais e eu até lhe respondi de uma forma relativamente completa, mais completa do que seguramente farei agora. O RSI parece-me bastante fácil de defender, depois há outras discussões. O RSI propriamente dito é bastante fácil de defender, que é esta ideia simples. Nós temos mínimos na sociedade, uma sociedade decente, e se ele aderece, próprio diz, uma sociedade decente não é capaz de viver com determinados níveis de pobreza. Mas tem uma estratégia. Nós estamos a falar de quem recebe o RSI não são pessoas pobres. É aquela pobreza que já é uma pobreza crónica, de qual é difícil. Pobreza pode ser uma doença. E pode ser uma doença crónica, do qual é muito difícil as pessoas saírem. Porque ela afeta todos os domínios da autoestima, da capacidade de organizar a vida. As pessoas que acham que sair da pobreza extrema é só uma questão de vontade. Mesmo para pessoas que até pudessem ter aí um emprego qualquer possível, uma pessoa que entrou numa espiral de pobreza tem dificuldade até de procurar trabalho. E o RSI nasceu com uma dupla lógica. Mínimo, que não chega para a sobrevivência, é uma das coisas que me deixa indignada, é a indignação com o dinheiro de que estamos a falar de valores de 100 e tal euros, porque depende dos sítios, mas 100 e tal euros por o que deu-me agora o maior debate até em Rabo de Peixe, onde é 80 e tal euros por cabeça. E tratar da parte de fazer um percurso com aquelas pessoas. Eu acho que há uma crítica que podemos fazer ao RSI, e que por acaso é uma crítica que se aplica sobretudo aos governos foram contra o RSI ou que não gostavam do RSI. É que se tirou um degrau. É que há cada vez menos investimento e dinheiro para a outra parte. É que as escolas, é que não houve investimento junto das escolas, que são um elemento central para o RSI funcionar. Porque as crianças são obrigadas a ir à escola. Mas essa obrigação não se pode resumir a elas irem à escola e depois que se amanha. E se correr mal, correu mal. Tem que haver uma estratégia específica para estas crianças, algumas delas vão para a escola contrariadas. Em famílias onde a educação, por exemplo, não é valorizada. Uhum. Isso implica uma estratégia. Ou seja, o RSI tem que estar integrado numa estratégia. Notícia. Custa mais caro e não mais barato do que se está a fazer agora. E, dito isto, depois há as questões de fraudes. Há questões de fraudes no RSI, com uma visita. Ou seja, se nós falássemos das fraudes para a agricultura, do dinheiro para a agricultura, como falamos das fraudes para a RSI, é coisa mais estranha, quanto mais baixo é o valor. E há um lado que eu percebo. O RSI está mais próximo das pessoas do que o subsídio para a agricultura ou para a empresa. Ou seja, elas conseguem ver a fraude mais facilmente do que conseguem ver nos grandes subsídios. Uhum. Portanto, eu não sou insensível a esse sentimento. Eu não sou insensível ao sentimento de injustiça de pessoas que têm pouco. trabalham muito e olham para o lado e sentem que há alguém que recebe dinheiro que vem dos impostos, evidentemente, e não se esforça para mudar. Eu acho que nós não devemos ser tratar essas pessoas como uns trogloditas, que não, acho que não devemos isso, porque isso não é racismo, é um sentimento de injustiça que, apesar de ser desproporcionado para a relevância que a coisa tem em comparação com as enormes injustiças que existem neste país, ele é desproporcionado porque está próximo e, portanto, as pessoas veem-no aumentado. É que eu defendo fiscalização, mas a mesma que defendo, sabendo que não há nenhum subsídio, nenhum apoio que consiga 100% de eficácia, mas, sobretudo, acho que a luta é outra. É que o RSI cumpra a sua função. Depois, outro debate, que é a tentativa de utilizar o RSI como forma de legitimar o discurso racista, mas esse é outro debate. Mas então há a palavra de ordem deste ano, que foi a pandemia, não é? O José Bronze, por exemplo, fala do contexto económico e social que a pandemia poderá trazer e diz que, apesar de toda esta situação, há partidos de esquerda e também de direita que mantêm as suas reivindicações inalteradas. Não houve nenhuma adaptação dos valores ao que a sociedade exige nos dias de hoje. E pergunta-se se o Daniel considera que os partidos portugueses e outras entidades, como sindicatos ou associações de proteção, têm o que precisam para evoluírem estruturalmente e assim responder a uma atualização necessária aos desafios do futuro próximo. E se a população portuguesa está pronta para ver figuras conservadoras e historicamente inertes, que o José Bronze considera aqui como PCP e a CGTP, a mudarem as suas reivindicações porque algumas já não fazem sentido. Eu precisava de saber quais são as que não fazem sentido para poder responder, mas já há uma coisa que posso dizer. O que acontece nestas crises é que a desigualdade aumenta e que os mais pobres e os trabalhadores perdem mais do que os restantes, do que as pessoas que estão melhor. É assim, com a pandemia é multiplicar por muitos e vai ser a multiplicar por muitos. O que eu espero dos sindicatos não é que comecem já a fazer esse trabalho. Os sindicatos não governam, negociam. E para negociar, lutam. Eu não acredito no sindicalismo que negocia e não luta, nem no sindicalismo que luta e não negocia. Portanto, os sindicatos lutam, começam por ter exigências, lutam para conseguir, neste caso, o menos mal possível. Se não o fizerem, tendo em conta que nós já sabemos que vão ser os trabalhadores e os mais pobres que vão pagar a fatura maior, se eles começarem já, eles próprios, a baixar as suas reivindicações, então ainda será pior. Como eu acredito nas sociedades democráticas, nós temos conflito e negociação. As pessoas que pedem que os sindicatos abdiquem, eles, à partida já, de parte das reivindicações, estão a dizer que há um lado que já tem poder. Há um lado que já tem poder. Alguém está a dizer aos empresários que estão a pedir dinheiro ao Estado, vocês deviam adaptar um bocadinho mais as vossas reivindicações. Não, fazem as suas exigências e os sindicatos fazem a mesma coisa, claro. Só que têm muito menos poder do que os restantes. Portanto, eu não tenho nenhum problema que os sindicatos comecem e lutem, e espero que lutem, e espero, aliás, depois da pandemia, provavelmente durante a pandemia não será possível, façam greves. Porque senão isto vai ser ainda pior. Vamos dividir um bolo da crise. Já sabemos sempre que a esmagadora grande parte do bolo da crise vai sempre para os mesmos. Portanto, é preciso alguma radicalidade para impedir que isso aconteça ou para impedir o máximo que isso aconteça. Outro debate mais complexo é o facto dos sindicatos hoje terem um peso numas áreas que não têm noutras, têm um peso no setor público que não têm no privado, que cria destruções nessa luta. E que essas sim são perigosas, porque são destruções entre. E não vale a pena dizer, como dizem, e com razão, os trabalhadores da função pública não vão pedir menos para baixar a fasquia para o privado. Está certo, mas é preciso haver alguém a lutar pelo privado ao mesmo tempo, senão vão mesmo, vai haver aqui um nível de desigualdade que não é bom nem para a luta dos trabalhadores, porque cria ausências de solidariedade e contribui para o discurso para virar uns contra os outros. Isso é outra coisa. Se as organizações fossem nessas, já tinham acabado. As organizações não existem porque nós decretamos que elas existem. Se o PCP continuar a existir, quer dizer que não é inerte. Quando morrer, será inerte. O MRPP já morreu. Pronto, era inerte. Uhum. O PCP não é. Mesmo que as pessoas achem que no mundo que elas gostavam que existisse, nem o Chega é inerte, eu não estou a fazer nenhum paralelo, mas os partidos representam realidades que existem. O CGTP é outra coisa. E a comparação não faz sentido, apesar de ser... O sindicalismo corre o risco de ser inerte e estamos tramados. Porque nada o está a substituir e até os patrões um dia sentirão falta da CGTP quando não tiverem com quem negociar. Quando tiverem greves dirigidas por bastonárias, não é quando tiverem, isso já aconteceu, mas quando tiverem sindicatos que têm como vice-presidente um advogado, que não, também já aconteceu, ou seja, já está a acontecer. Acho que as pessoas que conseguiram vislumbrar o que é que significa o sindicalismo selvagem, que não cumpre regras, que não cumpre regras sequer das greves, e com quem não se pode negociar, porque o seu objetivo não é negociar, porque os movimentos inorgânicos morrem no dia seguinte, portanto não negociam, não se negocia com movimentos inorgânicos, por natureza, porque são inorgânicos, não têm quem decida, não têm quem os dirija, não têm quem começa a greve, mas não têm quem acabe com a greve. Exato. A não ser pela exaustão. Quem acha que o sindicalismo é dispensável ainda vai ter muitas saudades dele. Outro problema é achar que, infelizmente, a CGTP, por ser controlada por um partido político muito para lá do que seria sequer aceitável, está-se a fragilizar com esse partido político. E isso é algo que o PCP, do meu ponto de vista, deveria responder perante os trabalhadores e perante a esquerda, que é o facto de não permitir que a CGTP, que é a maior central sindical, tenha a dimensão que realmente tem. Chegando ao ponto de termos uma liderança da CGTP que é uma funcionária de um sindicato, que é a confissão absoluta. Exato. Absoluta do esgotamento. Portanto, eu não sou meigo nem com o PCP nem com a CGTP nesta matéria. Agora, sei uma coisa, sei que não me virão seguramente a defender que a CGTP é inerte ou que o PCP é inerte, até porque eu, apesar de ser muito crítico, quero que um e outro são e têm que ser cada vez mais, teriam que ser cada vez mais realidades diferentes, mas um e outro são absolutamente indispensáveis neste momento. Certíssimo. O André Francisquinho pergunta se será 2021 um ano em que vamos assistir a um repensar das teorias económicas por causa da pandemia? Não. Eu sou, infelizmente, pessimista nessa matéria. Acho que esta pandemia nos apanhou no pior momento político possível. A história está cheia de acontecimentos fortuitos. Este é um acontecimento fortuito. Não tentem encontrar... Há pessoas que tentam encontrar nesta pandemia a redenção ou ambiental ou é uma pandemia, é uma pandemia, é uma pandemia. Não tem, ela não veio com um propósito, a não ser para os religiosos que podem acreditar nisso, não veio com um propósito político. É uma pandemia. Apanhou-nos no pior momento possível, onde as forças democráticas estão fragilizadas para construir um projeto político e uma resposta. Não se fortaleceram durante este processo, ao contrário, por exemplo, quando se pensa na Segunda Guerra, em que se fortaleceram durante esse processo, até por liderarem em alguns casos, ou porque lideraram a resistência, ou, no caso da Alemanha, porque a derrota foi tal que não sobrava mais caminho, não é? Exato. Aqui isto tem tudo para ter o efeito exatamente oposto. E eu olho para o conjunto de coisas que estão a acontecer e de dinâmicas que estão a acontecer, e o que vejo é, por um lado, banalização, e eu não sou um negacionista, como as pessoas sabem, acho que já perceberam há muito tempo, mas a banalização, eu nem sequer estou eu não sou contra nenhuma medida que esteja a ser tomada, mas há uma banalização, isso tem um efeito, eu posso não ser contra, mas perceber que isso tem um efeito perverso. Claro, claro. Há uma banalização da autoridade e da utilização da autoridade. Esse lado do Estado foi reforçado. Dois, a desigualdade vai aumentar. Três, quando sabemos que os países mais pobres só terão acesso à vacina, muitos deles em 2024, a tendência para os países mais ricos se fecharem a si próprios vai aumentar. Ou seja, nós temos, quando vemos o conjunto, temos a tempestade perfeita para o oposto. Infelizmente, Não é verdade que quando acontece uma coisa, a humanidade não tem uma inteligência coletiva, por assim dizer, não há de repente dizer, epá, isto correu-nos mal agora, o que era bom, o que a gente devia fazer era o papel do Estado na economia. O Estado está a ter um papel na economia, basta olhar e perceber o que é. Há a bazuca, claro, se olharmos toda de emergência, portanto não há nenhuma na União Europeia, nenhuma medida estrutural de mudança de rumo, há uma de emergência, vamos ajudar, e isso é muito melhor do que aconteceu na crise de 2008, 2009, mas é preciso dizer que esta afetou muito mais, não afetou por igual, mas é, apesar de tudo, esta é mais transversal, e portanto, todos precisavam, não é? Mas nós não temos, com exceção talvez das áreas muito... que ficaram totalmente destruídas, como as companhias aéreas, não temos nenhuma, não assistimos a nenhum discurso de papel, do papel do Estado como agente económico, apenas como boia, que manda boia para as empresas, que dá dinheiro às empresas, não como agente económico. Uhum. Isso, aliás, continua totalmente arrelado do discurso político, mesmo agora, mesmo quando, pá, saltava à vista, mesmo agora. Porque as relações de poder não se reinventam assim. As relações de poder não se reinventam assim. Não se reinventam porque houve uma pandemia. Aliás, estas tragédias, geralmente, o resultado que têm é reforçar o poder de quem já o tinha. Quem é que já o tinha? Portanto, não é provável. Agora, pode acontecer imensa coisa. Eu estou a fazer aqui, estou a fazer previsões que não faço. Não é? Nem sei o que é que vai acontecer, quanto tempo é que vai durar a pandemia. Portanto, pode acontecer muita coisa. Esperemos que não muito mais. Esperemos que não. O Henrique Varanda faz aqui uma questão, para fechar este assunto também, uma questão mais filosófica. Ele pergunta se devemos sacrificar uma geração em prol da outra. Passamos a vida a fazer isso. A questão é, nós passamos a vida a fazer isso. É dentro do equilíbrio. Nós não podemos tratar os velhos como pessoas descartáveis, sobre os quais nós somos, pronto, já viveram o que tinham a viver. Não podemos sacrificar uma geração inteira, retirando-lhe o direito a aprender. Eu fiz um discurso no início, que mantenho, de que nós devemos ter consciência do que é que estamos a exigir aos jovens e às crianças. E até que ponto estamos a impedir o seu futuro. Sobretudo, os jovens e as crianças mais pobres, para quem a escola tem uma função fundamental. E que o afastamento da escola, por exemplo, sou completamente contra qualquer confinamento nas escolas, e uma das razões é porque ele não é pago por igual. E para os miúdos mais pobres isso significa, pode significar uma vida inteira perdida. As pessoas não têm consciência do que é que um ano perdido na vida de uma criança que não tem, que tem pouco, que a família tem muito pouco capital cultural, o que é que isso pode significar para o seu futuro. E portanto, deste ponto de vista, a minha posição é sempre, tem sido sempre aquela posição mais chata para escrever textos, que é ponderação de valores, ponderação de... é mais chata porque não dá grande engajamento nas redes sociais e nessas coisas. E por isso acho que não se trata de ver quem é que está a sacrificar, é o que é que se está a sacrificar. E eu acho, incomoda-me, preocupa-me mesmo que haja, eu imagino o que é ter 15 ou 16 anos neste ano, começar a construir relações de amizade e amorosas, pois têm sorte de começar tão cedo, e isso ser de repente interrompido durante quase um ano. Isto não é um pormenor, não é a mesma coisa que ser interrompido para mim. Não é a mesma coisa, o tempo não vale a mesma coisa. Como para os velhos também não vale a mesma coisa, claro, do que para mim. O tempo para uma pessoa de 70 e tal anos não vale a mesma coisa para mim, porque é tempo, porque sobra pouco e, portanto, aquele tempo vale muito. E para os jovens, para as crianças, a mesma coisa. Na realidade, o grupo que, apesar de tudo, aqui está, tem mais a perder, é socialmente, do ponto de vista económico, mas é o que está mais, apesar de tudo, a questão do tempo é diferente, é o meu. E eu o que defendo é, quando vale a pena sacrificar uma vida, pá, no limite vale. E no limite... história, sempre assim foi, são os mais velhos que se sacrificam para os mais novos, porque tem a ver com a própria continuação da nossa espécie, é quase uma coisa instintiva entre nós, não é? Quer dizer, a princípio, os pais sacrificam-se pelos filhos, não são os filhos que se sacrificam pelos pais, não é uma questão de justiça, é uma questão de preservação quase da espécie, não é? Agora, dentro dos limites aceitáveis, portanto, eu acho que há imensos sacrifícios que podemos pedir aos jovens e às crianças, imensos, dentro do limite de que isso não ponha em causa o direito a terem futuro, que é uma coisa que eu já tive, por assim dizer. Eu já vivi o passado, uma parte do passado, que os mais jovens e as crianças vão viver. Uhum. Eles têm direito a ele como eu tive. E é a questão de justiça aqui põe-se assim mesmo. Eles têm direito a viver coisas que eu já vivi. E eu não tenho direito a pôr-me no pé de igualdade desse ponto de vista, noutros sim, desse ponto de vista eu não tenho direito, porque eu já tive o primeiro amor, eu já tive já construí as minhas relações de amizade, eu já garanti a minha formação básica, inicial, uhum. E eles têm direito a isso, claro. Na medida do que isso seja possível nestas circunstâncias. O João Torres pergunta se o Daniel acredita que é possível ter uma economia mais liberal com menos empresas rentistas e assegurar da mesma forma o Estado Social que hoje temos e como se chegaria lá, caso ache possível. A expressão mais liberal é logo um problema, porque eu não sei o que é que isso quer dizer. Isso pode querer dizer coisas muito diferentes. Empresas mais rentistas, seguramente. Um dos problemas em Portugal é que, ao contrário do que os liberais pensam, a maior parte dos liberais defenderam as privatizações, na realidade defenderam monopólios naturais e empresas rentistas. Repararmos que praticamente todas, a esmagadora maioria das empresas que foram privatizadas em Portugal foram empresas não competitivas do ponto de vista externo. Ou seja, empresas que se dedicam ao mercado interno e que estão relativos de serviços, grande parte delas, e que estão protegidas. Uhum. Não estão protegidas por nenhuma lei, estão protegidas porque estão no mercado estritamente interno. Ou seja, o rentismo é filho destes processos de privatização e não do excesso de Estado na economia. O problema é que, ao privatizarmos empresas, que são quase tudo empresas ou de serviços ou com pouco expostas ao mercado externo e à concorrência, o resultado foi que todos os nossos recursos privados foram dirigidos para esse setor. Como todos os nossos recursos privados, ainda por cima, grande parte com dinheiro, com recurso, as privatizações, grande parte depois, até com recurso ao endividamento, mas isso é outra questão. Como se concentraram nestes setores, os setores verdadeiramente competitivos, exportadores externos, foram negligenciados. Porque foi para ali que o dinheiro foi. Foi para ali que os recursos foram. Foi para ali. E, portanto, nós continuamos a ter, na realidade, o mesmo tipo de problema empresarial que tínhamos antes do 25 de Abril. Não há nenhuma. Não há condicionamento industrial, não há um protecionismo legal, mas a nossa economia continua toda virada. Quem é que são? Basta pensar quem são os grandes. Cada vez que quero ouvir um grande magnata de português. São donos de supermercados, importadores, em grande parte. São donos de bancos, CEOs de bancos, setor financeiro. Não são, só, e depois são saúde. Saúde não é... também temos, felizmente, indústria farmacêutica, mas uhum. Isso sim, isso era uma área que interessa, não é? São prestadores de serviços nacionais dentro do país que não estão a competir com o exterior. Qual é o grande exportador que aparece aí a falar? Porque exatamente toda a nossa elite se concentra aí e o processo de nacionalizações, eu não sou contra todas as nacionalizações, as privatizações, não fui contra todas, mas fui contra grande parte das que fizeram da última fornada, uhum. são de setores, e em alguns casos até são, não foram privatizações, foram nacionalizações, não é? Que é o caso quando se vende à China. Um setor fundamental da nossa economia, é uma nacionalização, para outro país, é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, entregar uma empresa nacional fundamental para a energia, é uma empresa do Estado, na realidade, não é? Do outro Estado. Portanto, o que eu acho é a melhor forma de combater o rentismo é, não facilitar a existência de monopólios naturais. O que é monopólio natural não há razão nenhuma para não ser público. E direcionar as políticas portuguesas, não só para a exportação, eu sou a favor de, acho que o mercado nacional é importante, mas sobretudo da produção para atividades produtivas, não é? E sobretudo não cresce, continuamos a olhar, aliás, a lógica é a mesma. Nós vemos os nossos liberais, qual é a grande agenda dos nossos liberais? A grande agenda dos nossos liberais é privatizar o SNS. É Ou seja, a agenda dos liberais continua a ser a mesma. Usar os serviços públicos que já existem, por via rentista, passarem a ser privados com o Estado a pagar. A lógica é exatamente a mesma. Se liberalizar é isso, não parece que vá ser menos rentista. Haver mais concorrência? Não. Eu não acho que a concorrência seja um valor em si próprio, em si mesmo. Mas a economia com concorrência tendencialmente funciona melhor em setores onde a concorrência é fundamental, noutros não. Claro. O Vasco Costa Santos pergunta se não deveria ser pedida uma auditoria às contas da TAP pelo Tribunal de Contas. Não vejo nenhum problema nisso, parece-me. Auditoria, imagino que quiser fazer um paralelo com o novo banco. Não vejo, tenho a certeza, aliás, que a TAP foi mal gerida quando era privada, quando era pública, de formas diferentes. As pessoas imaginam, mas a TAP cresceu muito, pois um dos problemas da TAP foi ter crescido muito. Mas quando era pública também, todos nós sabemos, portanto, eu devo dizer que nessas coisas não quero. Ai, os privados são maus, o público. A TAP tem sido mal gerida. Em todos os momentos. Vamos agora passar um bocadinho a outro evento mundial, que foram as eleições americanas. Uhum. O Sérgio Freitas diz que as escolhas para o gabinete de Biden confirma que a ala progressista do Partido Democrata foi completamente ignorada. É tempo de criar uma terceira alternativa aos partidos dominados pelas corporações? O problema é que o sistema eleitoral dos Estados Unidos já foi experimentado e não funciona. Portanto, eu concordo com a estratégia, que é uma estratégia recente, quer no Partido Democrata, quer no Reino Unido, no Labour, de que em sistemas que beneficiam o bipartidarismo, a esquerda funciona dentro, a esquerda, enfim, mesmo a esquerda, funciona como uma ala dentro dessas correntes, dentro desses partidos, fazendo um combate interno, porque na realidade o Partido Democrata como o Partido Republicano são grandes federações de correntes e, portanto, fazê-la por fora não resulta, foi tentado, não resulta. Não resulta, não consegue sequer representação minoritária, ou seja, nunca os progressistas, as alas mais progressistas, nunca, não é nunca, mas nas últimas décadas, teve uma representação tão forte no Congresso. Uhum. Portanto, nós já nos estamos a lamentar por correntes progressistas não terem representação no governo. Não o têm, não sei se é exagero dizer desde Roosevelt, mas seguramente não o têm desde os anos 70. E, portanto, agora até já pomos a possibilidade de terem. E isso é um avanço. Claro. A outra, eu lembro do Ralph Nader. O Ralph Nader foi uma grande promessa quando concorreu, não me lembro do ano, agora de cor. Ele concorreu duas vezes, mas da primeira que teve um resultado simpático e da segunda não teve um resultado simpático porque foi no embate entre Bush e Al Gore. Al Gore. E portanto foi um mau momento para se medir. Mas não resultou, porque o sistema não favorece isso. E, portanto, se não favorece, é igual. Ou seja, o Bernie Sanders e a Cortes têm mais peso no Partido Democrata do que têm mais peso na política estando dentro do Partido Democrata e não têm que ceder nada. Estão a fazer o seu confronto político do que teriam se estivessem fora a fazer o combate num partido minoritário que nem sequer conseguiria existir em eleições. Portanto, eu acho que essas coisas... Funciona a tática, e acho que a tática está correta, está. Aliás, mostrou, nem preciso mais, tem mostrado corretíssima. Nunca pensei, devo dizer que vi umas notícias que punham a possibilidade do Bernie Sanders ir para o trabalho, etc. Sempre vi com muita desconfiança essa possibilidade, até quando neste momento gravamos, nem sequer sabemos se os republicanos não manterão a maioria no Senado. Pois é. E, portanto, eu acho que bem mais provável é que o Biden negocia com setores mais moderados, os republicanos, para conseguir a maioria. Correrá, do meu ponto de vista, mal para o que eu acho que tem que ser feito para evitar um regresso de Trump, que é os democratas começarem a ter eles próprios também um rumo, claro, mas nunca tive ilusões sobre eu vejo estas coisas, eu devo ter sido comunista, vejo estas coisas como um longo caminho lento e que eu confesso, sonhei uma outra vez o Bernie Sanders ser presidente, mas o que eu sempre vi é que o Bernie Sanders está a deixar um legado político que outros continuarão reforçando para, no momento em que haja condições para isso, terem força política para, se não seja para governar, pelo menos para influenciar bastante a governação. Uhum. Já influenciam qualquer coisa, pelo menos durante as campanhas. Falta a outra parte. Eu junto aqui duas perguntas do Ricardo Andrade e do Bernardo Marta. que perguntam como é que o Daniel vê o impacto da eleição de Biden nas expressões de certas personagens portuguesas e se a derrota de Trump pode ser interpretada como uma marca no retrocesso dos populismos ou se foi um caso pontual. Não sabemos. Nós os marcos só sabemos depois, um bocado depois de eles terem sido. tem uma influência segura. Não é a mesma coisa ter a aura de vitorioso e de derrotado. E o financiamento há de ser provavelmente mais difícil. Portanto, foi uma batalha que os movimentos contra, eu não utilizo a expressão populista, porque a expressão populista é uma expressão dúbia, contra e dúbia e demasiado bondosa para Trump, contra as forças antidemocráticas, foi uma batalha vencida num momento absolutamente essencial. Porque eu acho que o que vai aparecer, o que vai sair desta pandemia vai ser mau e faz, apesar de tudo, diferença não ter Trump na presidência dos Estados Unidos. E, portanto, é uma vitória que eu não só celebro, como acho que pode ser uma boa oportunidade. Ainda está muito longe de ser o marco, até porque eu não sei para já o que Biden vai fazer e se o Partido Democrata sabe aproveitar esta oportunidade. Foi uma oportunidade improvável. Trump não é eleito por causa da pandemia. Não tivesse existido pandemia, eu estou absolutamente convicto que Trump era eleito. Era reeleito. E, portanto, foi uma oportunidade improvável que tem que ser aproveitada e eu não estou a ver muitas condições neste momento para ser aproveitada. Agora, pode acontecer muita coisa e veremos se foi um marco ou não foi um marco. Às vezes a história aponta para um sítio e eu há 2 anos diria o caminho que estamos a seguir é um caminho inexorável, no sentido em que está a ir para um reforço cada vez maior da extrema-direita e das forças antidemocráticas, por razões sistémicas, etc. E aí ter desenvolvido aqui noutros podcasts deste género essas razões sistémicas, que o capitalismo financeiro não precisa das democracias nacionais, que há um processo de deslaçamento social que nos empurra para aqui, que a atomização dos indivíduos e o fim das instituições que fazem a mediação tornam a democracia inviável, e não só faz estes exercícios todos, e depois de repente há uma pandemia que muda tudo. É por isso que a história, geralmente, se evita fazer sobre o futuro, não é? Eu vejo aqui uma oportunidade, não vejo ainda um marco. Acho que é muito difícil considerar ainda isto um marco. Ainda sobre política internacional, o Marcelo da Silva diz o seguinte: tendo em conta o erro de cálculo que foi legitimar a presença de Guaidó, com todos os resultados que nós conhecemos, qual será o futuro das nossas relações diplomáticas com a Venezuela e que avaliação faz de Augusto Santos Silva? Acho que eu escrevi na altura sobre isso, foi um erro. E não foi um erro independentemente do que se considera, e eu acho que já escrevi para aqueles que não se limitam a deixar comentários a dizer então é a Venezuela e conhecem as minhas posições reais propriamente sobre a Venezuela, eu já disse o que é que achava e sobre a deriva, que era aliás previsível. Eu escrevi sobre o Hugo Chávez no princípio dos anos 2000, final dos anos 90, dizendo que ele tinha um perfil, portanto eu nem acho que o problema tenha aparecido com Maduro, independentemente de eu achar ter defendido sempre que o Chávez foi eleito democraticamente, por vontade popular, e que a razão porque era combatida até eram outras que tinham a ver com uma maior distribuição da renda, etc, etc, etc, mas que o percurso, isto tinha ar de que iria acabar assim. Acho que Maduro já passou essa fronteira, portanto Maduro já não é um líder com legitimidade democrática, pelo menos que a gente possa ter ao mínimo confiança nisso. Não, nem Guaidó tem mais, não tem nem mais nem menos, não tem qualquer legitimidade democrática, foi um líder inventado à pressão, mas nem sequer é essa a questão. A razão porque eu acho, até poderia ser muito diferente disto tudo, e Guaidó ser o Mandela da América Latina, que a minha posição seria a mesma. Portugal tem relações diplomáticas com o poder efetivo nos países. Portugal tem relações diplomáticas com a Arábia Saudita, não consta que tenha sido eleito. Portugal tem relações diplomáticas com ditaduras em que os líderes não foram eleitos. Foi, por parte de Santos Silva, um gesto de seguidismo absolutamente irresponsável, porque seguiu países que têm muito menos a perder do que nós na Venezuela. E deixou Portugal numa situação difícil, que é, tem relações com um governo inexistente. E aliás, como se viu, quando de repente houve um problema com uma tripulação portuguesa ou com uma portuguesa na Venezuela, teve que negociar com o governo ilegítimo. Claro, evidentemente, e não foi governar com um governo que não existe. Ilegítimo aos olhos do Estado português, e não foi governar, não foi negociar com o presidente que reconheceu. Isso é um absurdo e resulta de uma irresponsabilidade diplomática. As nossas relações diplomáticas não são determinadas, os nossos reconhecimentos dos governos, nem os nossos, nem os de ninguém. Não são determinados apenas por um sentimento de se acha que é justo ou injusto. Nós temos relações com o poder efetivo dos países. Caso contrário, não tínhamos relações, não podíamos ter relações diplomáticas com ditaduras, que têm seguramente ditaduras. Quem governa a Arábia Saudita tem seguramente menos legitimidade ainda do que Nicolás Maduro para governar. E a gente tem relações diplomáticas, e bem, naturalmente. Até temos com a Guiné Equatorial, até metemos na CPLP. Não nos custou rigorosamente nada, portanto. O Robin Tamisa pergunta se o Daniel tem planos para abordar conteúdos do mundo lusófono para além de Portugal, Brasil e Angola. Tenho. É preciso ter a oportunidade, não é? O Angola e o Brasil surgiram por contactos que eu tinha, ou que foram fáceis de arranjar. Eu conheço o Rafael Marques há anos. Eu estive na apresentação, a apresentar, depois de ele ter sido libertado, o livro de Luá Tibeirão. Portanto, no caso de Angola, foram pessoas que eu conhecia previamente. No caso do Brasil, tenho uma boa rede de contactos por várias vias do Brasil. O que eu estava até mais interessado era com alguém de Moçambique, para conseguir compreender a realidade em Moçambique, o que é que se está a passar. Mas para isso, eu às vezes demoro tempo a chegar aos temas, demoro tempo a descobrir quem são as pessoas que realmente me interessam. Porque não são, às vezes não são as óbvias, às vezes não são... As pessoas têm mais coisas para dizer, às vezes não são as mais evidentes, mas eu tenho que descobrir, sobretudo quando são realidades que eu conheço mal. Eu já estive em Moçambique, mas conheço... Não conheço Moçambique, estive em Moçambique, mas não conheço Moçambique, né? Até porque só estive em Maputo. Portanto, gostava de... Estou a dar procura, a ver se encontro alguém com que seja interessante para explicar o que se passou em Cabo Delgado, o que é que se está a passar realmente em Moçambique. Cabo Verde também já me ocorreu, e a Cabo Verde vou com alguma frequência, e aí tenho uma boa rede de contactos. Só que não aconteceu também nada em Cabo Verde. Não quero fazer aquelas entrevistas burocráticas que se vai entrevistar a alguém de um país, porque sim, não é? Portanto, quero ter um tema, e um tema que seja interessante, e que seja interessante não só para os cabo-verdianos, também para quem mais ouve o podcast. Miguel Barata gostava que o Daniel desse exemplos de governos ou estados que tenham seguido uma política com base na ideologia que segue e que considera que tenham tido sucesso, tanto a nível político, democrático, financeiro e de bem-estar social. Basicamente, qual é o modelo de política que gostava de ver seguido em Portugal? Eu não tenho, nem sequer quando era do PCP, e isso se calhar também me vou afastar, tive mães pátrias e faróis, e portanto eu não vejo assim a política. Eu não, ou seja, todos os países têm coisas, agora parece o escolher o melhor e o pior, mas não é isso. Os países têm não só sistemas diferentes, mas sistemas que se adequam às suas realidades. Dito isto, aquilo em que eu me revejo, para pôr a coisa de uma forma simples, revejo-me no que foram as sociais-democracias escandinavas pós-guerra, do que se construiu, do Estado Social que fomos construído no Reino Unido depois da guerra, em 45, portanto, os governos trabalhistas claramente de esquerda a seguir à Segunda Guerra, de Roosevelt e da forma como Roosevelt se lidou com a crise, reergueu e ajudou a reerguer os Estados Unidos. Ou seja, eu não me revejo num regime, numa sociedade perfeita. Se me revesse, pegava no meu passaporte, metia-me num avião e ia para lá viver. Eu não quero mimetizar países. Eu tenho valores, sou um social-democrata, portanto, a coisa que parece ter causado bastante escândalo na ignorância ideológica nacional, quando a Marisa Matias o disse. E, portanto, acredito nos governos trabalhistas, sociais-democratas, que ajudaram. Claro que a realidade é nova, as mesmas receitas não resultam, e não há neste momento, de facto, nenhum país, até porque dificilmente existiria, nas condições internacionais que temos, um país que tivesse, ou seja, os países que têm sociedades mais próximas do que eu defendo, não o têm porque estejam a construir, têm-no porque construíram noutra altura. Eu gosto, aliás, imenso quando eu falo das sociais-democracias escandinavas, vem sempre alguém da iniciativa liberal dizer, mas a Suécia faz não sei o quê. Não, está, pois, mas é que essas sociedades estão em recuo, também elas estão em recuo. O que me interessa não é o que elas estão a destruir, é o que elas construíram. E essas são as sociedades em que me revejo. Agora, eu não, ao contrário também das pessoas do Iniciativa Liberal, eu não ponho gráficos com países a mostrar que a Estónia é maravilhosa e que eu não acho que isso seja uma forma adulta de discutir política. Há aquilo em que eu me revejo, é um forte Estado Social, é uma economia mista, como eram as das sociais-democracias, uma economia mista em que o Estado não é uma economia estatizada, mas é uma economia que o Estado é um agente económico, tem participação na economia, participa na economia, tem intervenção na economia, não é apenas um regulador, é um agente económico. E, sociedades, de resto, livres, democráticas, plurais, com liberdade individual e, portanto, isso são sociedades, basicamente, em que o capitalismo é controlado na medida do que ele pode ser. O César Alves diz que no episódio recente do Eixo do Mal, o Daniel afirmou que não é contra a União Europeia, mas é contra o euro. Pode desenvolver esta posição? Já desenvolvi muitas vezes e agora é mais uma que é muito rápida. Vou tentar, peço imensas desculpas, vou ser sintético. Isto merecia mais discussão. O euro mudou a natureza da União Europeia. Mudou com Maastricht, e começou a mudar com Maastricht para preparar o euro. Mudou a natureza da União Europeia porque quando os Estados prescindem da sua soberania monetária, prescindem na realidade da sua soberania. E prescindiram da sua soberania, mas não, curiosamente, da sua soberania fiscal e de muitas outras. Mantiveram as suas dívidas, ou seja, nós temos o pior dos dois mundos. Para Portugal, o euro foi uma tragédia. E não há, os números são avassaladores. Para Portugal, o euro foi uma tragédia do ponto de vista económico. Portugal, neste momento, tem todos os incentivos para não exportar e para importar. Dois, cada vez que temos uma crise, nós tivemos outras crises enquanto tínhamos moeda, enquanto tínhamos escudo, e saímos mais depressa delas. E sendo que nós sabemos que as crises hoje são cíclicas, são cada vez mais curtas. Os ciclos são cada vez mais curtos. E uma das razões por que saímos mais depressa dela é porque nós continuamos a desvalorizar a moeda quando temos crise. Só que fazemos aquilo que os senhores da Troika chamaram, e houve quem não percebesse, desvalorização interna. E, portanto, em vez de desvalorizar a moeda, baixamos salários, etc., fazemos cortes. É verdade que a desvalorização da moeda é uma desvalorização salarial. O problema é que quando desvalorizamos a moeda, para já, o efeito, tem alguns efeitos positivos, como a possibilidade de, ou seja, não afeta tudo o que é consumo interno, de bens internos. Segundo, é reversível, enquanto as desvalorizações internas, reduções de salários, como temos visto, cada vez que saímos de uma crise, não recuperamos. Ficamos uns degraus abaixo. E, portanto, o que aumenta a desigualdade, aumenta... Terceiro, há uma questão política. Isto é um aborto. O euro é um aborto político. É um absurdo político. Temos um Banco Central Europeu. Isto é, aliás, o delírio, de facto, de quem não acredita no leme do poder político sobre a economia. Temos um Banco Central Europeu, que basicamente é a única coisa que se assemelha a um governo europeu. Não temos nenhuma estrutura democrática com verdadeiro poder sobre a União Europeia. Mas temos políticas monetárias, com regras que são regras políticas e que achamos que são técnicas. Portanto, tudo isto, e depois não temos aquilo que agora tivemos um remesso de qualquer coisa semelhante, não temos a mutualização da dívida. E como não temos mutualização da dívida, isto funciona basicamente como estamos todos no mesmo barco, temos todos o mesmo condutor, mas como no Titanic há uma parte que vai embaixo e isto vai ao fundo. O caminho que a Europa, quando as pessoas dizem, mas estávamos fora, era muito pior. O caminho que estamos a seguir é ser o Kentucky da Europa. Eu não quero ser o Kentucky da Europa. Dito isto, eu acho que a União Europeia, eu acho que a cooperação europeia e as fronteiras internas abertas, e não só isso, e políticas que não exigem um euro, não exigem uma moeda comum, são boas para a União Europeia. Quando as pessoas dizem, agora a compra nos medicamentos, excelente, mas precisávamos do euro, não precisamos do euro para isso. O problema, ainda por cima, é que o euro criou tantos problemas políticos e económicos dentro da Europa criou. Basta só pensar, nós tivemos um processo de convergência até o euro, um processo de divergência, convergência entre economias até o euro e um processo de divergência de economias a partir do euro. Portanto, em que as economias periféricas foram se afastando. E isso será a destruição da Europa. O que eu tenho defendido, aliás, é que o euro é uma arma apontada contra a cabeça da União Europeia, contra o projeto europeu. Eu não sou anti-europeísta. Eu tenho uma posição geral. Eu não sou nem europeísta nem anti-europeu, eu sou internacionalista. Isso não é ser europeísta, nem é, o europeísmo não é um parente, não é um parente do... Agora para um texto que ainda não sei o quanto estamos a gravar, escrevi que o internacionalismo está para o europeísmo como a cooperativa está para o condomínio. Nós estamos num condomínio de países ricos que, aliás, para sobreviver o que fez foi muralhar-se ainda mais em relação aos outros. Isto não é o internacionalismo que eu percebo. Portanto, quando dizem, não há. Agora, não tenho. Eu acho que a cooperação regional é boa para nós, é boa para os países e deve existir. E, portanto, sou a favor da União Europeia. Acho que o euro é a destruição do projeto europeu que nos encaminha para uma coisa ainda por cima que os povos não querem, que é o federalismo. Não querem. E não se constrói. Aliás, as federações foram todas construídas pós-guerras, em momentos de grande trauma, quando as pessoas dão exemplo dos Estados Unidos, na realidade só existiam enquanto Estados Unidos, depois da Guerra Civil Americana. Talvez a União Europeia pudesse ter sido construída de uma forma federal a seguir à Segunda Guerra. Não é hoje. Os povos não querem. E o que estamos a fazer é criar tudo para que a União Europeia tropece na sua própria impopularidade junto de cada vez mais povos, que aliás têm alimentado desde o euro os egoísmos nacionais, alimentou os egoísmos nacionais, não os diminuiu. Luís Garcês pergunta: para quando um rapper no podcast? Já tive dois, tive o Luat Ribeirão e o Flávio Almada, o LBC, é assim que se chama, LBC. Portanto, já tive dois. Claro que em nenhum dos casos foi para falar de rap, mas já tive dois rappers. Acho que não há nenhum estilo musical que tenha estado tão representado. Aliás, acho que não há mais nenhum estilo musical que tenha estado representado neste podcast e foi logo com duas pessoas. Eu vou juntar aqui duas questões sobre recomendações literárias. Uma é do Rodolfo Rivotti, que pergunta, é uma pergunta e um pedido, na verdade, se existem vozes libertárias de esquerda, anarquistas ao estilo de Chomsky, por exemplo, em Portugal, e se... Que eu saiba, não. Pois era, a pessoa mais próxima era o Rui Tavares. Rui Tavares, não, foi precisamente do que pensei. Não sei se o Rui Tavares ainda se considera um anarquista ou não. É um bocadinho mais moderado do que isto, mas... Sim, mas é, diria que o Rui Tavares é a pessoa que eu conheço que está mais próxima do pensamento de Chomsky, mas mais numa versão, talvez mais moderada. Precisamente. E o Telmo Martins pede recomendações de bons livros para percebermos os lados do espectro partidário. Do aspecto político, porque o partido não está a mudar partidário nenhum. Mas político, sim. Partidário, os programas dos partidos, provavelmente. Eu acho que o ideal é ler os clássicos. Os clássicos, não sequer estou a pedir, assim, os mais complicados. É ler a República, de Platão. É ler o Leviatã, do Hobbes. É ler a Democracia na América, do Tocqueville, que ainda por cima, apesar de ser grande, é muito bem escrito. Eu gosto especialmente. É ler, apesar de não ser normalmente o que diria... O que eu gostaria é ler o Manifesto Comunista, de Karl Marx, é ler A Riqueza das Nações, do Adam Smith, O Príncipe, do Maquiavel, O Contrato Social, do Rousseau. Portanto, acho que aqui ficou com os clássicos todos fundamentais que tem que ler. E depois eu acrescentaria dois que não são clássicos, estão muito longe disso, que é portanto, são muito mais recentes, que é O Capital, mas não é o de Marx, é o do Piketty, e O Espírito da Igualdade, que é um livro que eu recomendo, de estatísticas, portanto, eu já recomendei, aliás, neste podcast, O Espírito da Igualdade, da Kate Pickett e Richard Wilkinson, que é um livro onde se prova que as sociedades são tão mais desenvolvidas e prósperas a todos os níveis, a todos os indicadores de saúde, bem-estar, que isso depende sobretudo no primeiro mundo, depende da igualdade na distribuição de rendimentos, não depende do PIB, em países do primeiro mundo, evidentemente. Portanto, este é um de estatísticas para acrescentar, para não serem só clássicos, mas acho que se lerem-os para começar, o ideal é ir aos clássicos, porque só depois disso é que se consegue perceber os outros. E para fechar agora, é a última pergunta do Lourenço Barros. Está otimista para 2021? Não, para 2021 ainda não. Eu não sou, em geral, não sou muito otimista. Não é que seja derrotista, não sou. Também já citei várias vezes o título do livro do Gramsci, que é o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. E, portanto, eu sou racionalmente pessimista e isso, evito que isso me impeça de ser otimista no combate que se tem que fazer. Acho que 2021 dificilmente será um bom ano. 2021 é o ano, além de que ainda grande parte dele ainda será dominado pela pandemia, provavelmente quase tanto tempo como dominou 2020, já com os efeitos económicos e sociais que ainda só sentimos um bocadinho em 2020, portanto acho altamente improvável. Acho, eu diria que 2021 em princípio vai ser um ano pior do que 2020. Do que se faça em 2021 depende se 2022 será um ano bastante melhor. Esperemos acho que sim. Esperemos que sim, e combatemos que sim. Uma das coisas que nós temos que vencer durante nos próximos tempos é a apatia, que é nós entrarmos em depressão coletiva. Estamos à espera que nos mandem sair de casa. Eu não quero que as pessoas saiam de casa como os idiotas que são contra a máscara. Quero que as pessoas não desistam, percebendo que grande, as pessoas estão muito... unidade, é preciso haver unidade nacional. É preciso haver unidade nacional de combate à pandemia. Nas escolhas económicas que se estão a fazer agora, elas vão determinar o futuro. E as pessoas que dizem é preciso a unidade agora, vão ser muitas delas as primeiras a culpar os políticos por o que não fizeram. E aproveito isto para responder a uma pergunta que não respondi, que me fizeram mais à frente, mais atrás, sobre a participação na democracia e na vida cívica dos portugueses. Ficou-me aqui no canto e que tem a ver com tudo isto. A participação na vida cívica começa na rua, no bairro, na associação de pais. Nunca consegui compreender pessoas que querem mudar o sistema político, o sistema partidário, o sistema eleitoral, o voto mais direto, querem democracia direta, querem todas essas coisas, porque acham que isso milagrosamente vai dar força à nossa democracia, não percebendo que o que dá força à democracia é participar na vida cívica de proximidade. É a primeira coisa que fortalece uma democracia, é as pessoas fazerem a sua parte. Um bocadinho como falava no início da nossa conversa há muitas horas atrás. Com os podcasts, o que é que devem fazer? Começar pelo que está perto. Começar a participação na vida da escola, a participação na vida do bairro, a participação na vida da empresa, do sindicato, da pequena coisa. É assim que se fortalece a democracia, não é mudando sistemas eleitorais, nem mudando... Isso vem depois. E, portanto, o que eu espero em 2021 é que as pessoas arregassem as mangas do ponto de vista da vida cívica, para que isto não seja um marco, como falámos há pouco, mas um marco negativo para um novo normal que nós não desejamos. Damos por encerrada esta emissão especial do Perguntar Não Ofende. Pedimos desculpa a quem não viu a sua pergunta respondida. Por questões de redundância tivemos que agrupar algumas, cortar outras e não tivemos tempo de responder algumas questões muito específicas. Se calhar fica para o ano, não sabemos. Mas obrigada aos ouvintes e aos patronos por terem enviado as suas questões. Obrigada e obrigado ao Daniel também por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, eu, obrigado por esta entrevista que me fizeste. Olha, nós voltamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.